Alguém pode me ajudar assim, anotando? Aqui na lousa não é descrever. Só porque grandes grupos que eu achei aqui, ó. Tem um grande grupo relacionado que eu não posso ficar mexendo muito que a cola descola. Tem um grande grupo que está falando de implementação. Tanto do ponto de vista técnico, do servidor e tal, quanto do ponto de vista de colocar isso, né, para você, mobilização e tudo mais. Eu acho que muito mais do ponto de vista não técnico, do ponto de vista de metodologia e tal. Então, eu acho que esse é um grupo grande. Aí tem algumas coisas que relacionam aqui. Um outro grupo grande diz respeito a funcionalidades específicas da ferramenta. Então, para editais, novas funcionalidades e governança colaborativa, como é que a gente vai decidir quais são as próximas funcionalidades, quem vai desenvolver, como é que faz um processo de governança colaborativa em cima desse processo. Então, acho que é um grupo interessante para discutir o que precisa desenvolver mais no mapa e como vai ser o processo de priorizar isso e como é que vai fazer. É interessante. O primeiro, mais de metodologia de implantação, quais são as dificuldades que tem, quais são histórias do que deu certo e que não deu certo, que eu acho uma nova experiência interessante. Eu acho que esses são os dois maiores grupos. Aí a gente tem um terceiro grupo de integração, de novo também foi técnica e política, que é como é que os mapas se integram entre si, o mapa do estado, o mapa do link, com o mapa ou com outras plataformas. Tem esses dois tipos de integração, integração entre os mapas e integração dos mapas com outras plataformas. Até com o Snip, né? Até com o próprio Snip, exatamente. Certo. Tem um grupo técnico que tem a ver com essas questões, que é para falar de federação, que é um termo técnico para você ter um sistema que é descentralizado e eles se conversam, os dados vão um para o outro. Que é uma questão técnica para decidir. Tem dois aqui de customização, deve ser para entender melhor como você pode customizar o mapa da realidade local, que eu acho interessante. E aí tem algumas coisas sobrevoando aqui: uso dos dados para gestão pública, criação de espaços de colaboração e decisão. Eu acho que esse daqui, cada grupo desses, se achar que é o caso, tem que criar uma lista, por exemplo. Eu acho muito interessante que as pessoas que estão implementando mapas tenham um canal de discussão para falar: olha, aqui a gente fez uma reunião e decidimos fazer tal coisa e deu certo. Olha, aqui está aqui o modelo da cláusula do edital que a gente botou aqui, como é que funciona. Enfim, tem um espaço de troca entre essas experiências. É bacana. Tem um aqui de imprecisão dos dados, que eu acho que tem um pouco a ver com implementação, na verdade. Eu acho que faz parte dessa discussão de como implementar e quais são os cuidados que tem que ter, e como é que você usa esse dado, como é que faz para você ter um dado preciso. Acho que tudo isso está dentro dessa parte da metodologia de como usar a ferramenta. Eu entendi que aqui o pessoal está no nível de como botar isso na rua. Como coletar os dados. E aí para depois visualizar. Tem visualização e cruzamento dos dados. É um ponto que está aqui, acesso à informação, também da tudo. Oi. Tem que dar sugestão. São alguns de federação separados, outros, porque eu tenho mesmo uma discussão muito técnica, pode durar dias. Eu acho que a gente não tem vários requisitos que a gente precisa ter de integração, para eu sugeriria ou juntar no grupão primeiro, em metodologias, ou virar junto com aquela por cima ali, o alto, uma discussão transversal aí que faz. Entendeu? Sim. Deixa essa federação depois, até para entender melhor a realidade. Tudo com metodologias e aí tentando colocar as pessoas para entender essas coisas. né, sobreposição de mapa estadual com municipal, ciência, que isso. Acho que isso aí é uma discussão técnica. Tá bom. Vai, tá. Então a gente não faz essa discussão ainda. É. Até porque essa discussão tem muito a ver com a discussão de amanhã, do ID e tal. É, mas a gente pode provocar essa discussão em metodologias. Tá. Essa parte do momento. Não, na 3, a de metodologia de integração. É, integração, você acha? É, eu acho. A gente põe a 5 dentro da 3, temos 4 grupos. Não, 4 dentro da 3, e após uma bolinha temos. Customização, quem foi que botou customização? O que, que é? Você quer saber? Exatamente assim, você quer saber quais são as possibilidades ou você vê como é que faz? Ou quer propor? São possibilidades. A gente vai começar a implantar em São Paulo, a gente já sabe que tem alguns grupos que são bem particulares lá do estado. Tá. Qual foi a outra pessoa? Quem mais? É, mesmo, né? Uma... Dá um certo, se você não tem uma ideia. Mas acho que a customização é a de que eles estão falando, está dentro de integração ou de implantação. Porque dentro do processo do mapa, a gente usa customização antes de layout, de cor, e não funciona nada. Eu tenho que fazer um parágrafo didático. Posso colocar mais um? É, isso tem a ver com integração, porque o que acontece? A gente está justamente no trabalho de criar uma base comum, dialógico com a base do Ministério. Então a gente tem uma resistência de deixar cada um criando seus dados por conta própria. A ideia é que isso seja uma coisa que pelo menos um mínimo de informação todos tenham em comum. Cada um pode ter suas necessidades, mas que a gente trabalhe junto na criação de um desse núcleo duro. Agora, claro, se isso não anda, pode emperrar o trabalho na ponta, vai ter que andar, mas justamente o ponto que a gente está e o ponto que eu estou no Ministério agora é justamente fazer isso andar. Então acho que isso tem a ver com o item 3 ali. A gente pensar essa, como que a gente vai fazer para decidir quais são os metadados já? Como a gente vai fazer para decidir quais são os tipos de agentes que existem? Esse tipo de coisa, assim, tem que estar dentro do que você estava pensando. Não, por exemplo, a gente está desenvolvendo lá o pessoal com uma consultoria da Vila de Prata Cacaba, que é uma história assim, na parte. E eles vão construir uma plataforma lá para patrimônio e memória, que vai ser candidata a patrimônio da humanidade. É candidato, não vai ser candidato. E aí tem todo um conjunto de informações que vai ser construído dentro dessa plataforma, e eu não queria deixar ela fora do mapa. É, é uma questão bem específica, a gente pode resolver isso aí. Entra na discussão de integração com o sistema. Vamos começar com esses três grupos, então? Os três primeiros ali? Pode ser? Pode. Bora então, gente. Quem quiser escolhe um grupo, vamos fazer. Mas dá uma olhada no meio espacialmente. E acho que tem mais sala disponível também. É, deixa eu ver, tem aquela sala de cima que a gente estava, tem essa aqui, deixa eu ver. A gente vai participar dos três. Eu vou passar dos três. Agora eu decidi de três. Eu tenho uma cima e tenho uma ameaça aqui do lado. Então tá, gente. Você tá falando que é provável a gente fazer uma bolsa de tá bom, tá pronto. Vamos embora. Acho que só fica esse cara que estão dentro de função alongada em cada um. Acho que a gente pode dividir o prêmio nas três pautas e dar conta. Massa! Boa! A gente tem. Quanto tempo temos? 3 horas para trabalhar. Total. É. Isso inclui a sistematização, porque a gente não estava prevendo o grupo de mapas mais amanhã. É, não. Aí seria 2 hoje e 2 amanhã, dentro da nova proposta. É, a gente teria 3 horas. Umas 2 horas e meia, na verdade, com o foco. A gente pode fazer Mas eu sou até o cofre, daí eu demoro uma hora para meio. Uma hora, tem uma hora até o cofre. Aí pode ser uma isso. É isso que eu ia falar. Eu posso. A Júlia tá aqui, eu posso entrar nessa também. Aí quem puder ir anotando e contribuir, a gente pode sair. Vai estar comigo, né? É que vocês acham que aquele tripé de desafio, solução e encaminhamento funciona como esse ou para cada um deles? Desafio de metodologia, soluções de metodologia, daí quem já implantou também pode compartilhar, encaminhamento ou não? Sim. Mas a gente está trabalhando depois da jogada. De novo, foi mal. Bom, alguém que puxou isso daí, colocou um desafio de metodologia, podia puxar aí essa implantação. Melhor que já tenha voltado a falar com o professor. Bora, que seja. Pode já começar a discussão. Miguel também. Bem, oi, eu já botei a pauta, mas já vi alguns municípios ou estados que começaram a introduzir a implantação da ferramenta. Então, na verdade, bem, o meu aspecto, eu falei não pensando que eu penso com metodologia de implantação. Os três estudados de vocês, até a gente não participou, né, porque são essas tecnologias. São Paulo foi muito interessante porque nós tivemos mais de um ano, além de eu ter trabalhado na cultura, era mais de um ano de MATLAB, de monte de meio, de secretaria, pensando lado a lado a construção da ferramenta. Então, todos os campos, lá dentro da empresa que eu joguei, com funcionalidades, com bugs, com uma referência, foram conversadas muito ali no tete a tete. Mas aí a gente tem o desafio também de regulamentação do governo do Estado, do Ceará, Salvador, com fundos da gente, e é longe. A questão do SCAR foi a melhor, porque o método até então foi uma viagem, conversa, apresentação e tal. E aí a gente ficava de 3 a 4 horas meio que apresentando a plataforma. Isso é muito corrido, porque a plataforma tem algumas complexidades. Tem grupos, por exemplo, no site que eu achei que foi muito rápido pegar, só que o programa foi muito rápido pegar. Às vezes, de repente, tem algumas secretarias ou instituições ou fundações que têm equipes muito pequenas, então o processo de usar a ferramenta foi mais lento. Então, de repente, você fazia um encontro, passava um mês, e se um mês a pessoa já esquecia todo o potencial que você pode extrair da ferramenta. Então, o ponto aqui é que você extrair o potencial máximo do planejamento, porque cadastrar, a princípio, é tranquilo, preenchemos. Mas aí, como você faz o acompanhamento de projeto da ferramenta? Como você visualiza os agentes que você traçou no mapa? Ou como algum departamento pode fazer um acompanhamento cultural para extrair os dados interessantes ou os indicadores necessários? Enfim, mais sobre isso, tá bom? Seria legal, quanto tempo seria legal para te encontro? Qual seria a metodologia principal? E quais são também, de repente, as problemas com os manuais que existem online no negócio? Depois vai aprimorar essa evolução de aprendizado, essa curva de aprendizado. Escolheríamos juntos para a gente comentar, né? Que é essa não implantação técnica, mas os processos de negócio, né? Como se dá a organização de uma equipe, quais são os diálogos possíveis dentro da própria administração, essa coisa de secretariado que é importante em São José também, acho que não é diferente das outras cidades. Então, criar um guia nesse sentido, né? Coisas em prática, você mostra para a cidade, São Paulo ainda mais, porque foi a direção de São Paulo, tivemos já uma solução proposta. Então, acho que um bom encaminhamento seria isso. Seria uma diretriz. Ah, uau, né? Mais uma guia. Como conversar, como articular e tal. Vocês acham que entraria também isso? Então, todo o processo mesmo, né? Estou falando só de um recorte. A gente tem mais ou menos desenhado lá, por favor, me interrompa, mas que vai desde a primeira visita que se faz na secretaria e tal. Mas tem outros problemas, tem que hospedar, vamos hospedar, quais são os pesquisos técnicos para fazer o negócio? Aí qual outro passo tem? Quem dentro da fundação hospitalaria vai estar como gestor da plataforma? Agora você vai ter um desafio aí, né? Todos vocês a gente tem que comprovar, né? E as concentradas, né? Em São José, por exemplo, eu sou conselheiro de cultura também, aprendendo a fazer digital como rede segura tem na cidade de São Paulo, para poder utilizar os mapas como decorrência, né? Já vai contar, mas também vai dar lugar essas possibilidades. Eu acho importante, eu tenho uma ideia boa que a gente acaba não se falando, mas isso é importante também. Eu acho que também tem uma coisa de talvez conseguir sistematizar essas estratégias de divulgação, assim, não só os cursos internos, né, mas no caso lá de São Paulo, a gente, e acho que o ano passado foi todo um trabalho de começar com esses cursos, né, como é que a assessoria de comunicação estava no equipamento, estava na ponta, quais os prazos para que o gestor do equipamento cadastre os eventos que vão acontecer naquele equipamento, dentro da ferramenta, para que isso siga. Para que esse curso chegue e seja sistematizado dentro dos outros, do grupo da secretaria, a gente tem uma série de desafios aí que envolve essa coisa para dentro, né? Mesmo, mas envolve também pensar novas estratégias, né? Assim, pensar novas formas de ir engajando outros atores para o uso da ferramenta. A gente pode ser SESC, SESC, como parceiros premium, assim. Eles trabalham, fazem às vezes, se você tem quase 1 milhão de habitantes, mas ainda assim, o SESC representa uma luta tão política pública quanto o gestor social do município. Então, acho que você colocar, e acho que todo mundo aqui nessa casa tem o seu fantasma, principalmente, mas acho que é a massa grande da idade do interior, você tem que dar, você tem que fazer, e secretarial não consegue encontrar. No nosso caso, por exemplo, a gente tem uma primeira aproximação com o SESC que tem que ir para frente, mas até porque a gente nunca consegue nem no básico, que é plantar para dentro para todas as áreas, entendeu? Então, meio que a prioridade é conseguir terminar esse processo para dentro, assim. Mas eu acho que é uma das estratégias que poderiam ser, né? Podiam aplicar estratégias assim, de parceiros ou de formas de potencializar esse mundo, né? Eu acho que a coisa dos editais para a gente foi um negócio muito legal, assim, né? Dá um peso para a ferramenta que ela não teria se fosse só uma coisa de divulgar, né? Só uma venda cultural, assim, uma coisa de quase uma obrigação para fazer e utilizar, mas ela vai ganhando centralidade dentro da gestão cultural do município. E no município do estado de São Paulo, já havia um sistema de informação antes do mapa? Não tinha nada, a gente fazia tudo no papel, e assim, bancos de dados dispersos pelas áreas, né? Acho que esse aspecto da integração, várias cidades públicas têm sistema de Santo André, por exemplo, quando a gente mostrou o sistema próprio, o Ceará, o Chile. Tem dois, mas a gente pode entrar mais dentro dessa técnica com integração. O SMIP estava todo pronto, mas a gente não tinha colocado ele para a rua ainda. Estava montado, já tinha todas as informações da secretaria, já estavam dentro do SMIP. Né? E aí a gente podia implantar ele, colocar na rua para essa oportunidade de fazer o mapa estrutural. E aí, como ele trabalhou aqui, os mapas da Ampia, capacidade desse processo, a gente depois me pega a VKs. Acho que o Rodrigo tem que ter um lance de como o gestor decide se integra ou se migra. É sempre essa questão. Assim. Sim, tem uma tendência de migrar, mas sabe, porque se eu estou no Caiá, não vou migrar aqui, então. Mas tem uma questão, né? Às vezes tem lei que regulamenta o sistema, coisa desse tipo. Então, uma coisa interessante nessa metodologia seria dar parâmetros para o gestor saber que pega o mínimo. E acho que um vetor importante, a gente vai sair agora para outros pontos, né? Deve ser na hora de falar. Aí uma coisa que vai estar nesse momento com certeza. Porque antes de você começar a adotar o sistema, primeiro tem que conhecer os sistemas existentes ou não que existem na verdade. Por quê? Primeiro aproveitar a data. Segundo, que é muito importante, o Nelson falar isso como vai. A gente vai ter a Secretaria de Fundações ou o que for, entidades que foram adotar o tema. Quem é o seu interlocutor interno que de fato vai pôr a mão na massa? Às vezes não adianta você ficar muito mais fera de área interessante o mapa, área interessante o mapa, mas e aí? Você tem que o pessoal, depois para inserir dados, fazer a gestão, responder a perguntas, por aí vai, acompanhar o processo e tal. O segundo, muito importante, que é uma coisa muito delicada, de metodologia, é que São Paulo teve esse prazer de estar muito junto, né? A gente também está nesse esforço para fazer mais o mapa. É impedir ou minimizar que os gestores ou as pessoas que vão usar os sistemas tenham que fazer um trabalho dobrado. Ou seja, o projeto tem um sistema, que você tem que além de preencher o link, preencher também o box de trás, preencher também a minha tabela de dados, vai ter três dados ligados com três sistemas diferentes. Mas essa pré-análise é muito importante a gente já sair usando o mapa de você não virar, na verdade, uma rejeição do sistema. Tipo, lá vem o cara lá de cima com outra ideia de outro cadastro. No caso do Estado de São Paulo, a gente acaba a Secretaria tem vários tipos de atores, vários tipos de ligações com a Secretaria, vários tipos de potencial de aproveitamento da ferramenta. Assim, para a gente é fundamental também planejar um pouco o que nível ou com que público que a gente vai começar a implantação, porque tem que dar muito certo. Se sair errado, se a gente não convencer de saída, e isso pode ser o único, convencer só um trabalho a mais, a gente não consegue depois envolver todo o resto. Então a gente tem desde os gestores diretos dos equipamentos de cuidados da secretaria. Teoricamente esses seriam mais fáceis, mas não tanto, porque a gente trabalha com o poder de gestão por organização social, então a gente tem uma relação de contratado e contratante, é uma relação de parceria, com as mesmas OS que gerem nossos sistemas, nossos programas precisam ser convencidas. Você tem os integrantes de sistemas que a secretaria só condena, então bibliotecas municipais, todo estado, museus também. Tem, por exemplo, os proponentes do COAC, que aí poderia partir para uma coisa de você colocar como obrigatoriedade do edital, mas se a gente pensar que consegue implantar a ferramenta esse ano, os editais já estão rolando, a gente não consegue colocar essa cláusula agora. A gente queria que o pessoal, de alguma forma, já usasse o mapa. Então é muito assim, da gente começar certo, definir qual público mais estratégico para dar certo de cara, para a gente poder convencer os outros sem muito esforço ou pelo menos sem uma antipatia de saída. Porque a princípio vai ser mesmo um trabalho dobrado. É bem importante o que ela falou, como é que ia falar? O importante que ela disse que quem em São Paulo, é como o São Paulo caramba. Quem em São Paulo foi a mesma estratégia. Na verdade, antes de começar primeiro, o importante não é um processo de um mês nem dois meses. Tem que ter uma noção também que é um processo de plantação um elemento de médio e longo prazo. Segundo, justamente escolher esses parceiros internos. São Paulo primeiro escolheu a Intercais, que é a agência de comunicação, se escutou São Paulo, se tem uma escola de bibliotecas. Eles foram os primeiros que já tinham motivações para utilizar, que até ela falou, ao que de repente depois fez os outros departamentos e falou, poxa, eu quero usar isso também. Aí você vai vendo que já tem uma cultura de uso, ou já fez território, já tem uma disposição para ter bancos de dados, às vezes acontece. Dentro da fundação, da secretaria, você tem uma organização semi-usório, tem uns que estão ainda mais em São Paulo, compensações. São Paulo, conheço, não conheço. Tem uma capacidade de dar já tem esse trabalho de publicação. Mas será? Não sei, porque aí para eles talvez o trabalho fosse um trabalho dobrado de saída muito maior. Mas assim, não tem um campo formado, é meio que saber. É melhor começar pelo mais simples ou pelo mais complexo do cara. Então, não tem muita dúvida assim sobre quando começar. É porque no nosso caso não tinha um sistema. Então, o que as pessoas estão fazendo com essa estratégia da Intercais? Que é a revista com a agenda de dados, né? E é perguntando para a secretaria. As pessoas mandavam por e-mail, todo mês, um documento para a assessora de comunicação, que tinha que fazer todo esse trabalho de juntar isso, de editar, de agramar, de transformar isso numa revista. Então, assim, mas aí isso facilitou a aceitação no sentido de que não era um trabalho dobrado. Você substituiu, em vez de ela fazer um documento Word e mandar por e-mail para a pessoa, ela bota no sistema. Não, porque no nosso caso, a nota dela é um pouco diferente, porque a gente não tem o sistema, mas as OS têm seus sites, por exemplo. Você falou que OS, a OS tem as oficinas culturais. Eles já Eu produzo um estagiário treinado, auxiliar quem já faz isso no seu e trabalhar com uma em paralelo. Até chegar um momento que agora a gente vai em conversação, vai para o diretor lá, tema, na empresa, tá? Eu já consigo fazer um cruzamento que é o objetivo maior. Mas hoje a gente está nesse passo, porque uma pessoa que faz a mídia fitness para cá, lá no site, é outro lado, que é o nosso. Eu acho que a gente tem que estar muito atento a essa agenda mínima, ou que é o que a gente está falando, que eu tenho que pensar nesse centro do cenário, né? Que é a produção, a gente tem que zelar o meu mínimo, que você tem que ser naquela agenda base, que a gente tem que sempre perde o que é o meu mínimo. É uma peça. Eu acho que é muito fundamental também que esse processo é ter uma capacidade de resposta para chegar no final de tempo, né? Se conseguir fazer, seja interno ou externo, porque senão as pessoas desestimulam, né? Ah, não consegui fazer, então, vou ter tentado, né, no caso de digitais e tal, ter sempre um canal de atendimento, entre aspas, para conseguir ir orientando e ajustando o processo, né? E aí, por exemplo, os primeiros digitais que a gente lançou, fazer encontros presenciais mesmo com as pessoas, apresentar o que ela fez lá várias vezes, que ajuda bastante nisso. Mas um pouco aceitar com as pessoas apresentar, olha assim, funciona assim, passo a passo, tem que entrar nas traquinas, tem que fazer isso, tirar dúvidas, porque até esse programa é uma ferramenta palpável e conhecida, tem que ter um acompanhamento bem próximo. Né? É um pouco o que o Léo falou também na primeira parte, justamente tirar as pessoas do problema. Essa pessoa que faz essa articulação não é simplesmente uma pessoa de TI que está te vendendo um software. Você tem na hora de imprimir uma política, você faz uma política que vai trazer ganhos para a secretaria, trazer ganhos para o trabalho. Então, segundo os eventos presenciais, as conversas, a articulação da secretaria, eu vejo, por exemplo, muitos ganhos que eu vou direto lá na São João, lá na secretaria, que o pessoal do Fomento não conhecia a Luciana, a Luísa, tem que vir com uma completa atrás. Então, é muito engraçado que existe até pontos escuros dentro da própria gestão que você não sabe quem é o seu chefe, quem é o seu parceiro, ou quem é o seu departamento de comunicação. Você só manda ali e-mail, você já viu a pessoa ligada. Também com o trabalho hacker, né, que ele falou, de conversar com os departamentos, a gente já sai falando, olha, use isso para aqui. Também nessa questão de biologia humana que você fazer o tratamento das pessoas para se conhecer, né? Qual os departamentos mesmo? Ainda mais secretarias de São Paulo, você tem lá o central, mas você tem, meu, sei lá, 100 e tantos equipamentos espalhados pela cidade. A mobilidade também é uma questão. Eu tenho uma dúvida que é relacionada ao meu projeto especificamente, porque às vezes existe algum já feito nesse sentido. Que no caso a gente já tem um material, um banco de dados de mapeamento. Existem outros mapeamentos dentro da organização da Fundação Cultural e existe esse o meu mapeamento que eu tenho feito, o banco de dados está pronto, uma planilha, etc. E aí eu queria, na verdade, o meu intuito é um bom mapeamento de festivais de teatro. E meu intuito era subir, eu mesma subi todos os documentos, todos os projetos que depois entregá-los. Isso. Alguém já fez isso? Todos os cargadados que a gente fez tinha uma pessoa técnica, tinha uma interface de cargadados, certo? Somente um particular. Em duas formas. Então, aqui no Ceará a gente está fazendo, a gente fez um script. E os usuários, e a primeira vez que a pessoa se conecta com a mídia negra, recebe os agentes. A pessoa vai entrar na plataforma, ela já tem um agente dela criado, ou o espaço dela criado. Para isso, eu estou fazendo esse vídeo para que comece a entrar com o meu. A outra possibilidade é você cria manualmente, está tudo no seu nome, depois a pessoa entra e ela pode pedir a oportunidade, ou dar uma assistência de funcionalidade. Você pode ser para ela também, né? Ela aceita o quê? Existe funcionalidade. Existe. As duas. Pedir a dificuldade da notícia dos espaços, é bom. Não. Mas, só fazer uma amarração prévia aqui, preliminar. Então, a gente está falando uma importância de fazer documentar esses processos de comunicação para ajudar a visão e tentando levantar pontos que... Ah, você não consegue ler direito. Eu já vi o papelzinho, eu já compilado. Não, é mais fácil. Desde sua instância, para ser essa pessoa que você tem, você queria, sei lá, do lado do usuário, da gestora, casa, pai, tá, e também do lado do gestor público, no sentido de ter uma interface gerencial que possa desenhar a gestão pública. Usuários, está chamando de gestor. Os agentes oficiais, e o usuário final e para o gestor também. É, só que o gestor tem uma interface gerencial que não existe ainda. Essa interface que você poderia ter, os caminhos que você tem que dar, essas possíveis correlações. Tá, eu acho, então, trazendo para aquele GT lá em cima, lá de criar um grupo, acho que podia criar, sair daqui um grupo de trabalho que comece a montar material para essa postura. Queria fazer uma provocação e, de repente, uma dinâmica interessante aqui, até para sair temas que devem constar no material. Seria interessante, por exemplo, o que aconteceu da Laís perguntando dúvidas que ela tem, ou talvez o André, teve uma pessoa que fala em São Paulo, mas ele tem dúvidas. Pô, e como é que eu vou fazer tal coisa? E aí, pode ser que outras pessoas que já estão em estado mais avançado, elas mesmo possam responder. Acho que pode ser uma troca interessante para a gente saber o que que... Aí eu queria sugerir isso, vocês que estão no começo do processo, ou qualquer pessoa que tenha uma dúvida em relação a, nossa, mas como é que eles lidam com tal coisa? Poderiam jogar essa dúvida no ar agora para ver... Eu teria uma. Inclusive, uma parte, talvez tivesse essa mesma do grupo, que era a Prefeitura do Lar de São Paulo, que lá atrás ele se colocou a parte de inscrição de editais, sabe, para esse teste, né? Aí assim, eu queria conhecer um pouco disso, porque... Eu acredito que a gente caminha para isso. E todo mundo for colocar um sistema de mapas, ele vai caminhar para isso, porque atualmente esse processo de inscrição, toda a secretaria vai para o edital, é muito desgastante para a secretaria, muito desgastante. Trabalheira grande, a gente recebe muita gente, muito tempo, milhas de papéis, então assim, como quase já começou esse processo de pessoal se inscrever, jogar os seus documentos lá, alguma coisa, eu queria saber como é que foi mais ou menos, sei como é que vocês. Tratado, como é que esse pessoal está conseguindo se inscrever, porque eu acredito que depois que a gente implantar, a gente vai procurar ou desenvolver isso ou aproveitar que já tem alguma coisa assim, saber se dá certo. Né? Eu acho que tem, a gente teve um cuidado de ser radical nesse primeiro momento, no sentido de testar, fazer inscrição online, mas possibilitar também o verbo presencial, não ser tão radical do dia para a noite, e testar também com uma. Era o piloto de uso dessa funcionalidade da ferramenta. Assim. Mas eu acho que tem dois cenários. Assim. Eu acho que tem um cenário de muita gente entusiasta dessa ideia, porque eles poupam uma energia também do proponente. Tem que fazer, por exemplo, no corte, ir lá, ou mandar pelo correio, que é uma coisa que também é para quem propõe o projeto. Então, fica muito mais fácil para o cara entrar lá no sistema, botar os seus anexos, lá, seus projetos, seus documentos, etc., e enviar para enviar essa instrução. Tem uma parte da galera que foi por esse, né, que foi nessa aceitação. E tem uma parte que fica sempre meio assim, não, mas eu quero meu projeto lindão lá, impresso, papel especial, ou às vezes até as próprias comissões que avaliam os projetos. Porque na verdade isso facilita, isso facilita muito no sentido de que você gerando uma tabela de inscritos e tal, você tem um link que o cara consegue acessar todos os documentos, para melhor o meu projeto, o protocolo, etc. Às vezes a própria comissão, no caso do teatro, acho que foi, né, Miguel? No caso do teatro, a comissão teve uma pequena resistência, do tipo, não, mas eu quero ler o papel. Aí, enfim, tem essas coisas que ainda são desafios, mas acho que do ponto de vista da equipe da secretaria é um ganho gigantesco, porque os caras tinham um trabalho de pegar ficha por ficha. ficha de inscrição, botar na tabela manualmente todos os dados, pegar os processos, separar, testar, os caras fazendo um negócio que recebia, sei lá, não sei quantas inscrições, CDzinho, os caras tinham que testar CD por CD, para ver se nenhum CD estava com falta, mandar para o cara da comissão que vai avaliar. O cara passava uns 2 dias fazendo isso, assim, a equipe inteira, um mutirão, fazendo isso, sabe? Eu acho que o conquista do trabalho da equipe é um avanço gigantesco, assim, dessa coisa de, né, desse esforço, mesmo que receber as inscrições e depois ter os dados sistematizados para o processo de seleção, de editagem. Assim, mas foi, ficou funcional, o pessoal aprovou, quem usou aprovou, funcionou e. Deu certo. Não, deu certo. Acho que tem aprimoramentos possíveis, tem aprimoramentos possíveis, né? Tem coisas que a gente. É uma discussão que filmou bastante nas equipes de conseguir customizar ainda mais os campos, porque ainda. Por exemplo, ainda às vezes tinham questões que o componente tinha que ter direito no cabelo para já sair isso sistematizado na caderno. No formulário assim, no extra, e daí fica como se fosse uma coisa manual ainda, porque você tem um documento lá preenchido. Então, tem uma discussão, por exemplo, sobre como abrir ainda mais possibilidades do gestor personalizar de acordo com o que cada edital ou não edital. Né? Cada edital tem uma dinâmica, ao mesmo tempo você não pode perder a coisa geral, e só funciona na medida da ferramenta, tem que ser de pré-edital, tem que ser de pré-inscrição de oficina. Tem que servir para isso também. Então, como é que você consegue adaptar as especificidades de cada programa, de cada ação, e ela tem que perder essa funcionalidade, né? O cara tem uma ferramenta que se volta para tudo. Então, acho que tem desafios aí, mas funcionou muito legal. Então, toquei assim mais nesse assunto, porque é uma coisa mais específica para vocês, se vocês quiserem, né? E aí, era uma possibilidade de falar mais assim, mas eu acho que tivesse aquele. Uma forma de contar, porque quando a gente vai para a manhã ali, e outros que estão falando ali, e aí tem um canalzinho ali para a gente saber, mas como é que isso? Entendeu? Porque isso aqui é muito produtivo, mas vai voltar, vai ter que morrer aqui e a gente tem que seguir a vida, né? Então, assim, vai ter que ter um momento de idade assim, como é que você sabe isso? Vamos pegar aqui, para voltar, entendeu? Eu acho que tem essa facilidade. Manter esse grupo vivo, digamos, manter essa agenda vivo, entendeu? Às vezes até compartilhar tutorial, fazer tutorial de inscrição. Aliás, boa ideia. Foi um departamento lá do MSPC, eles criaram esse próprio tutorial de como o componente dele se inscrever. Inclusive, pode compartilhar, ele está hospedado já na plataforma, mas pode ter sim um grupo que te coloque essas soluções, ou cada um. Porque você pode estar adaptando para cada um, mas tem um básico para lidar com o outro, que a estrutura vai ser a mesma. A ideia de ter um tutorial, de ter um canal de atendimento, de às vezes um pouco presencial, tem uma série de possibilidades, de estratégias para até esse período de adaptação, né, das pessoas se adaptarem naturalmente. Então, acho que é claro a gente ter algum espaço de compartilhamento. Vai todos com os outros, mas ele vai estar longe, não vai estar acompanhando o que vocês estão passando. Né? Já faz o nível do. Passa no Ceará, você vai estar. Tem que ele, mas ele fica dando e vem na cidade. E eu acho legal contar para isso que agora, porque a gente fala muito dentro das secretarias, mas quando você vai no mestre de cultura, você vê que tem vários projetos para discussão da secretaria que o pessoal está usando. Então, serve para a população também, o cara tem. Claro. A minha inscrição é uma coisa que eu acho que tem a ver com São Paulo, o pessoal está usando isso. Em São Paulo vai ser O pessoal lá na Manhã, acho que o pessoal do Rio Grande do Sul falou sobre eleição de conselheiros. A gente tem conselho de voto futuro, tem fundo. Porque assim, eu fico pensando, a gente vai ter agora a eleição do Conselho Municipal, do Conselho Comunitário. infraestrutura, né, da prioridade da cidade civil. E uma das coisas que a gente está vendo lá é período de inscrição. Então, se a pessoa tem que ir lá pessoalmente, para assinar, e depois ir lá pessoalmente para votar, né? E aí, o pessoal do Rio Grande do Sul parece que fez esse processo e aí fez a eleição pelo Google Cidadão, é isso? Mas a eleição do Conselho de Governo foi pelo Cidadão. Presencialmente, né? E aí se esquece essa possibilidade do mapa. Na verdade, a gente também está falando aqui de distância, de trabalho, aí acaba só Fortaleza, que é o foco da votação, e aí isso aí está querendo explodir para pegar os vários interior, né? O pessoal que não tem acesso, né? Então, sendo um processo muito democrático. A nossa cadeira de cultura daí a gente fez online, mas basicamente a gente tem uma visita também. E a gente fez um esquema que é um sistema através do final das contas era formulário. Era preenchimento de formulário, a gente fazia validação e tudo mais. Mas com preenchimento de formulário, é uma forma mais rápida, caso que não consiga mandar a tempo para o. A questão assim, a intenção dele de usar o cidadão é que meio que avisando a divulgação da plataforma. Porque tanto o pessoal que ia votar quanto o pessoal que decidiu se candidatar, eles iam utilizar os dados do Marcos para poder se pedir criar um currículo, né? Então ele vai mostrar os vídeos, as coisas dessa que ele já fez. Então o Marcos serviria para mostrar uma história dos caras, seria estatística, né? Então assim, não. Então era só que é um link qualquer para poder só voltar, voltar e acabou. Então, era mais bem interessante. A gente tem essa ideia só falando na questão disso, que é uma coisa que acho que é uma passo além do problema facilitado. A gente tem uma ideia, por exemplo, da qual a gente acha que é muito fora, cada vez que começa a escrever digital. A gente tem uma ideia de conforme o uso for, né, se dando de forma mais intensa, a plataforma ser um portfólio cara. Tem mais, tem. Está lançado como agente cultural, tem história dos eventos que ele fez, pode pôr fotos, vídeos, etc. Não precisa entregar aqueles montes de material que eu estou colocando tudo que ele já fez, entendeu? Porque não está na época. Esse é um ponto de discussão lá, porque ele não sabe como definir o que o cara está com 2 anos de experiência na área, e aí como está lá o cara numa casa dizendo que é claro que tem 2 anos, mas eles não têm um canal próprio de confirmação. O próprio mapa podia já, sei lá, o histórico para trás e o cara está lá, inventa 2 anos atrás. Você tem um público, tem umas questões burocráticas que a gente não concordava. A exigência da aprovação do candidato, tem algumas coisas que não se encontram. Mas tem mais estudo bem com isso, né? Quem precisa analisar? E aí você poderia ter o mesmo currículo, também existe o currículo e existe a necessidade de usar, existe qualquer jeito. Não, é porque a aprovação da atividade de 2 anos é uma questionamento do burocrático. O CNPJ do CPF tem que estar ligado àquela atividade no prazo daquele prazo. Senão você não tem como transferir o currículo para a pessoa. Mas se ele efetivamente fez e atuou na área, é uma questão que pode fazer com a mesma coisa. Aí, assim, só para não fugir do tempo, eu queria só puxar um pouco, vamos lá um pouco, que era essa parte de ligação integração, coisa de. Porque, como a gente passou por um processo de ligação, que a gente já tinha o SINC, né? Então, assim, acho que ficava muito bom se poderia estar nessa metodologia para ser levado, para passar a verdade, para quem for ligado, para as pessoas que já têm dados aqui. O SINC, atualmente, ele é obrigatório por lei lá no, na inscrição tributária. Então, é até um ponto que vai ser visto lá, porque ele tem que ver se a família vai poder só substituir. E a nova confirmação de inscrição no MAPAS valer como esse pré-requisito para o tributário. Então, para quem está começando, eu acho que não tem problema, mas para quem vai migrar, é bom observar isso também, porque meio que a pessoa esteja no sync. E aí, finalmente, no sync. Então, vai mudar a ferramenta e a gente vai funcionar mais com isso. É, porque na Bahia a gente também tem o SI, que deve ser equivalente, né, que é o sistema de informação que dá no estado. É, mas ele não funciona, ele também não lembra igual a gente. Existe para os participantes da JDAI, se cada ajuda tem uma linha chamada que fomenta, e aí você faz o cadastro para todas as editais, apesar de já ter três edições de editais já faz 4 anos. É, de funcionamento pleno do que fomenta, a gente ainda recebe muito material impresso para poder dar as pessoas. Então, isso ainda é outra etapa sobrecida, assim, que é a resistência das pessoas, né? As pessoas não confiam no sistema, né? Acho que não vai chegar. É, então, como é isso? Pode me explicar aí também, mas não funciona. Tá, outro metodologia. Acho que tem uma parte de metodologia que não entra, a gente não entra ainda, que é a internalização dos sistemas de TI. Isso faz parte da implantação. Acho que a gente vai entrar ou não, né? Não foi por acaso. Acho que deixa eu ter um fale de horário mais inicial. É. Não, eu acho que esse equipamento ainda é o maior desafio lá em São Paulo, né? Assim, até hoje eu não consegui internalizar a ferramenta, ainda está claro, enfim, e aí a gente tem uma dificuldade enorme com o Prodan, né? Que é a professora de prefeitura, que tem muita dificuldade de lidar com esse tipo de quadro, esse software livre. É pensar isso que a gente está fazendo aqui agora. Assim, é pensar a penalização do sistema que desenvolve o tempo, né? Que seja um colaborativo em vários lugares ao mesmo tempo. Enfim, a gente está nessa briga, vai fazer um ano, eu acho, que a gente está nessa tentativa e agora a gente está tentando confirmar outras estratégias, porque a gente tem saído de contratos. A gente está tentando construir uma estratégia de ir assim para São Paulo, né, que o povo básico aqui, eles têm medicina lá, que domina essa parte, né, de desenvolvimento e tal. A gente está tentando construir uma solução por lá, via a Associação de Amigos do Centro de São Paulo, mais a equipe que tem do Centro de São Paulo, que possa hospedar e dar conta da continuidade aí dessa manutenção do sistema, porque se a gente fosse fazer totalmente oficial a coisa, a gente ia estar batendo cabeça um ano, assim. Então, acho que essa é uma experiência para a gente pensar e construir alternativas, né? Porque lá não tem funcionado. Qual seria o melhor das alternativas, o melhor dos mundos? Acho que o melhor dos mundos seria a gente conseguir penalizar dentro dessa estrutura da prefeitura. Só que eu não consigo. Que estrutura e tal? O que a prefeitura teria que oferecer? Para entender. Daí agora eu vou passar para o segundo anal. Tem o que eu quero? Não tem a calma. Chegar no período. Todo desde teste, nossos poderes, a gente fala que nos poderes. Acho que leva, vai. Não sei se tem alguma coisa, mas eu acho que a gente pode ter feito mais teste. Mas isso foi feito como? São José, disponibilizou o servidor, a gente fez junto, né? Foi super fácil, respeito caminho suave, assim, só que depois precisa de suporte, etc. Então, o ideal, o melhor dos mundos é o processo de que a equipe tem uma equipe ou um fornecedor para uma organização, algum município, um estado, né? Que possa contar com isso. Em muitos casos, como na Prozana, a palavra ágil, essas coisas causam arrepios lá, assim, um custo muito alto. Né? Então, o que precisa de infraestrutura tecnológica? Existe um documento que definia a infraestrutura física e software que precisa para instalar. A gente fez um documento baseado em tecnologias, aí tem um caso que tem outra realidade. Outros processos internos vão ter que ser encontrados no Rio Grande do Sul. Eles propõem uma instalação no Google e eles usam o Red Hat. Então, por exemplo, no caso lá, a gente começou um processo de colaboração com eles, prestando suporte, e a ideia é que no fim desse processo a gente sistematiza a experiência em um documento e aí você vai ter mais um manual do Red Hat. Então, a ideia é que para cada cenário novo que aparecer, se construa uma colaboração aí para gerar uma data. Mas assim, simplificação de aventura de software lá, de pessoas que a gente usa e tal, basicamente, que a gente precisa de feedback para ter uma pesquisa de hardware mais confiável, né? Esse que é o desafio, analisar as instalações, ter feedback das instalações que estão sinalizadas, o pico de acesso, que, por exemplo, quem é. A gente está passando agora para essas primeiras experiências de pico de acesso e digitais, né? Então a gente está no processo de se monitorando e tal, pelo bem perto do que está acontecendo. E aí a gente quer, né, fazer um processo colaborativo de, por exemplo, quando vocês instalarem aqui é um pico, Laura, esse pico aqui, isso foi todo, tudo fica de ramo, não sei o quê, nosso tipo de análise. E pegar dados de várias instalações e construir um benchmark confiável. Se a gente falar, não, agora, tanto espaço, tanto demora, roda até tantos agentes, não sei o quê. Se a gente está usando o Cloud Flash, que é uma ferramenta de tecnológica, de documentos, está inclusive um banco gratuito, que faz uma cópia em cache das sessões. Então, por exemplo, se todo mundo hoje está acessando a página do espaço, o hotel e a turma, deixa de ser curioso. Para não acessar o recurso, sei lá, né? Então, a gente conseguiu salvar aqui pelo menos 55% de banco. Então, 55% de todo o meu cálculo não vai no segundo banco, né? Então, assim, o ponto intermediário é gratuito. Essa parte do máximo de interessante, uma coisa que falou que vai pagar. Porque se de repente a prefeitura tem um acesso de entendeu? Se eles ouçam de verdade, se levar com o problema que a gente vai bater na frente. Então a gente já pode ir se preparando, porque a gente já tinha o erro deles, ou não é bom, né? Na casa da tarde. E já, entendeu? Aquela coisa de vídeo, né? Para os caras esperando encontrar um cada ano, para se fazer esse problema. Mas o que eu poderia estar aqui, um monte de gente do governo aqui? Também seria a aceitação do governo suficiente, a infra-força, o desprendimento do cliente. Essa é uma instalação, né? Como criar uma instrução de tema para a secretaria ou a inovação, se teria problema de custo interno, né? São Paulo, né? São Paulo é SPD, e... Acho que não foi isso, não, mas assim, o pessoal teria que receber bem se hoje você tivesse informação. Uma das coisas que eu peço na comissão de tecnologia era muito assim, da ferramenta já sair de cara dentro da secretaria, né? Então ela ser implantada já lá, e não fora, e depois ligar. Então acho que não seria uma questão de problema político, é só uma questão de não deixar que nada tenha a ver com a secretaria seja implantada fora. O Santander também tem essa. A gente falou do caso. Tem problemas com a palestra também. O Santander vai ter problemas com isso, mas. É assim, falando, né? Tem um pouco de metodologia e governança também, mas é, como eu vejo, acho que dá para corrigir isso para enganar. Federalizar o uso é interessante porque se pesquisar a dependência da independência mesmo. Fazer as coisas e gerar mais articulações com mais. A centralização é muito boa porque se resolve questões de problema de tráfego, de hospedagem e se garante um contrato, você tem menos problema. Um é mais dificultoso, mas é mais prazeroso e mais difícil, é federalizar. São superposição de dados, de tráfego, vários tipos de ambientes, clientes, realidades, de futuro, de isso, por aí vai. E lá no Inquisão é legal, mas também fica muito dependente. Mas por acaso algum jazz lá na política de gestão de dados, de hack, o que for, de repente todas as instalações podem começar a cair por terra. Federalizado em cima da cabeça, mas então, continuar aqui no trabalho, tem aqui um sistema de um domínio do conhecimento. Então tem que sempre fazer essa balança do centralizar ou descentralizado. Centralizado tem essa vantagem. Essa sessão de federalizar, a gente pode até mais para frente fazer um. Acho que todo mundo sabe que é federalizar, então. A gente pode ficar essa parte de integração, de esporte, mas. Só o encaminhamento do que vocês estavam falando com a parte do servidor, acho que tem, então, tem um documento de referência que as pessoas podem usar para demandar das suas áreas de TI. precisa para instalar a massa, e é importante estar disponível para quem precisar, né? Precisa, ou se precisa, pode precisar. Eu queria aproveitar esse tempo para a gente pensar mais qual que é esse ambiente ou esse canal de comunicação. É isso que eu aqui, só tá lá. A gente tem esse, o GitHub, que é o canal técnico, né? Do core, plataformas. Aqui é as partes. Aqui é mais técnico, conversando com o técnico, nível de código. Tem toda a parte de issues e tal, mas a gente conversa sobre isso. Eu acho importante, é isso que eu falei no começo, criar esse canal de comunicação. O único site que a gente tem da plataforma está dentro do site do Instituto TIM, na verdade. A gente pode colocar lá esse documento por enquanto, mas talvez seja interessante... Mas qual seria o ambiente de interação? Então, aí falando um pouquinho do Instituto TIM, eu tenho observado desde o início do evento que tem essa necessidade muito grande de se estabelecer uma rede, tanto física quanto principalmente talvez virtual. Então, na verdade, já estou compilando aqui algumas informações e vou verificar se a gente consegue, pela parte do Instituto, fazer exatamente o que o Léo está falando, um ambiente dentro do site do Instituto, por exemplo, em que se possa criar esse ambiente de troca, de discussões, etc. Eu não sei se é a melhor hipótese, porque não entendo realmente do assunto, mas já conversei com a Lívia e a gente vai tentar isso. Claro, vocês que entendem ainda mais que a gente, que são o público principal dessa ideia, dessa iniciativa, fiquem à vontade de trazer os inputs de vocês. E Léo, se quiser dar alguma ideia... Eu acho muito interessante. A gente já conversou lá na fábrica sobre ter um portal do Mapas, onde vai ter esse material de apoio, de implementação, estaria lá, espaço de discussão, esses documentos todos, né? Um espaço de visualizar a coisa do projeto. Eu acho massa. Acho que se tiver sido realizado, é ótimo. Mas até lá, pode ganhar mais de e-mail, entendeu? Pode fazer uma... É o importante do pouco a pouco, é a vontade de Santo André, só saber quem é o cara que vai falar, que eu vou saber quem é esse que eu falo. Aí, talvez, para começar, exatamente. Só para vocês saberem, acho que esse é o momento, porque a gente está, o Instituto está fazendo uma grande reforma da presença dele no virtual, ou seja, tanto o site do Instituto quanto o site dos nossos projetos vão ser completamente repaginados e vamos tentar integrar isso tudo. Então, esse é o momento, por exemplo, da criação da rede do NAPES. Já existe uma lista de e-mail praticamente inutilizada. Na verdade, de mapas culturais, mas eu acho que a gente pode reativar a mesma. Porque você tem que falar para desenvolvimento. Ou já crio aqui uma lista agora, o pessoal vem com e-mail e vai resolver esse assunto. No GitHub tem um canal de suporte, né? Realmente é muito técnico. Pode pensar em alguns funcionários, né? O Libra também tem que criar novos canais, tem que achar uma coisa muito técnica. Eu acho que o Libra é legal porque não tem história de você pega o comentário lá, lê o que você vai fazer. No WhatsApp também. Né? Eu acho que mais um bem essencial, até para que depois, quando a gente conseguir avisar um site, para poder discutir, a gente poder divulgar esse site, espaço para criar as coisas com ele, é o mais forte. Teve, hoje eu só no projeto. E aí, para fazer essa troca entre os instalações, é essencial. Tá, eu vou criar aqui, a gente conversa. Devagar aqui, tá? P2 seria legal. P2 seria legal. Vamos fazer a lista de e-mail, que a lista de e-mail é o embrião do MQC. Então, é chegar no estado, a gente tem umas ideias, porque tem coisa é ciência, é a ciência. O Léo é o nosso. Tá, enquanto eu vou fazendo aqui, eu sugeri se tem alguma questão mais sobre implementação para mim ter colocado. Senão a gente segue para o próximo. Liz, acho que você falar também que é rudimentar, tá, gente? A gente começou já a rastrear no começo do tipo de implantação, que vai passando. Então, depois a gente pode pensar como compartilhar isso. É, acho que a gente pode abrir com vocês para vocês ajudarem a edição. Sim. O governo de São Paulo foi o chão dele. Só para compartilhar a nossa experiência lá. Assim que foi implementado o Blumenau, nós treinamos o gerente, dois estagiários, que começaram a lançar então espaços, eventos, projetos da própria Fundação Cultural. Tendo isso já bem organizado por umas duas semanas ou três, nós chamamos responsáveis por coletivos, por outros equipamentos culturais do Blumenau, teatro, SESC, Universidade Regional do Blumenau, tem grande volume de ação cultural, e fizemos oficinas com eles, para que eles aprendessem então a usar o sistema. Foram as primeiras pessoas a aprender isso faz duas semanas, uma semana. Então, estava lá o nosso gerente, esses dois estagiários e o Miguel Bruscai. Funcionou bem direitinho. Teve já um impacto muito positivo, não só no meio cultural, como também na imprensa. No outro dia, eu vi a página do jornal, já falando da funcionalidade, né, incentivando. Isso não foi lançado ainda, né? Você vai saber o que é. Mas então, não demandou de recurso nenhum, além das pessoas que nós tínhamos disponíveis, e pedimos uma sala para os computadores da universidade e tudo etc. Uma experiência engraçada até, porque eu não via o que eles estavam falando, eles me escutavam e viam. É isso, né? Eu acho que eu não via o que eles estavam falando. Só deixa eu falar um pouquinho. Mas aí a gente filma. E pretendemos fazer mais anúncios, porque agora o pessoal está começando a usar, surgiu dúvida. É, mesmo que a gente não tenha. Lançava oficialmente, o cidadão ligou, poxa, meu evento não está aparecendo no mapa, por quê? A gente falou, olha, tinha colocado a ocorrência. Talvez ele podia estar em vermelho, podia ter uma ao final, né? Coloque a ocorrência. Nós fizemos recentemente um edital de ocupação do espaço público. Temos 30 e tantos grupos usando espaços da Fundação Cultural para fundamentos ociosos, que é uma forma de estimular a produção cultural do Renato. Tem grupos utilizando até o mausoléu para ensaio. Tem uma música muito boa, grupos musicais, usando o mausoléu. Mas enfim, ainda não, a sociedade ainda não bateu muito por causa disso. Mas eu estou chamando grupo por grupo, já pedindo para conhecer a plataforma, se cadastrar. Agora os vendem sempre, por uma semana. Mas são todos aqueles grupos que estão usando o espaço lá. Vamos lá, pegar na frente. Muito bom. A partir dessa lista de e-mail, eu estou contando como é que a gente envia. A gente compartilha mesmo todo mês. Acho que criou ela no e-mail e a gente está aí com o e-mail usando os passos que já tem, por exemplo. Esse documento de especificação técnica pode pôr no GitHub, não sei. A gente fala, galera, aquele documento que a gente falou fica aqui. Aí quando vier essa iniciativa, acho que o time vai centralizar, vai fazer um trabalho editorial, vai fazer um. Talvez criar um fórum, né? Trabalho de criar uma oficina legal. Isso, porque quando a gente usa aqui lá pelo suporte, depois já vai se mediar. Isso ajuda a pensar o que a gente pode prover de suporte ali no. Não, só para dar um pouquinho mais prático, então eu acho que por enquanto, para o resultado, ele é criar no GitHub uma página Claro, já tem uma documentação lá e tal. Mas não, mas criar uma página que pelo menos seja um... uma referência. A referência para que o cara já tem documentação, o manual, não sei o que, os links, todos. É, bem acessível. Ó, oh, pessoal, tem mais. Coloque os e-mails aqui. Se bem que acho que aqui tem um limite de 10 para ler. Né? Passa um papel, né? Pra pontuar. Tá. É, você quer se lembrar se relançar, Léo? Essa primeira parte que a gente fez o mês. É, Julião. Tá rolando uma relatoria. É, se você fez o negócio. Tem que estar ruim, não? Tá aqui, ó. Tem? Não. Qual que é a folha? Passa a folha. Letra legítima, por favor. Vamos lá, vamos baixar então a letra do filme. Tem lá uma companhia lá no São Fórum? Ah, não, são os fóruns e conferências. Isso, ele perguntou, será que ele poderia fazer as pessoas do fórum dela para fora? Porque parece assim, é uma coisa que eu tenho, eu sou meio chato com isso, porque acho que tem que discutir mais para frente. Mas, é, mas claro que também está de acordo um pouco com isso, mas o módulo chama projetos, e não é a coisa mais clara do mundo. O projeto que tem projetos ali, ele é tanto, ele é três coisas. São duas coisas, mas são três coisas. Você pode agregar eventos a um guarda-chuva maior, uma mirada cultural, futuros eventos, guarda-chuva cultural, ou festival, atração de cinema, todas as questões de filmes ou eventos embaixo do guarda-chuva tal. Mas lá tem que estar um módulo de editais, fiscado ou inscrição de editais, mas editais também de forma gambiarreta, porque não existe uma tipologia de inscrições. Você pode usar o mesmo módulo de editais para fazer inscrições e oficinas. Uma inscrição que você tem que entender, isso não é para o meu aniversário. Vou falar, mas tem que fazer isso, você pega e faz ali. Mas aí, como não tem a tipologia, então a gente faz não fica muito claro, mas é o mesmo modo. Então você tem razão para fazer pergunta, dá para fazer por as inscrições também. Que legal, né? É, tá. Pô, isso aí, isso na verdade, é uma grande fonte de pensando em geração zero, uma grande fonte de cadastro de agentes culturais. Os estudos do Centro Cultural da Juventude, na verdade, a Penha, mas vai fazer um uso assim, para colocar esse ponto futuro. Para poder usar o escudo, você vai ter que fazer a inscrição via plataforma. Então, automaticamente você tem um mapeamento do uso da Penha. Por aí vai. Então, é, esse módulo do projeto ele vai receber um carro aí. É a parte menos inventiva do sistema desse módulo. Agora acho que já está na hora do cofre. Está na hora do cofre? Cofre? É. Aí a gente volta e faz o vídeo depois. Sabe que tem um desenho do fórum vermelho, uma data X, sabe? Ficar vermelho, o fórum, o fórum, o fórum, o fórum, o fórum, o fórum, o fórum, o fórum, o fórum, o fórum, o fórum, o fórum, o fórum, o fórum, o fórum, o Não, não, Nesse tanto, pessoal, coisa que eu acho que isso aqui é o projeto que você criou. Você vai criar um projeto e mesmo nome do evento. É o nome de projeto que será criado. Então, deixa o serviço mais uma vez. São três vezes. Eu vou te criar e levantar. Você quer que a gente vai te contar aí? Você tem um projeto de. Fazer automatizar isso. Fazer uma música aqui, projeto que vai estar lá. Vai ser de muito fácil. Thank you. Pessoal, superou a primeira, porque a gente tem que pensar mais para contar de novidades da metodologia, porque na verdade só levantou alguns pontos para depois chegar, sistematizar aí, questão do manual, questão de levantou justamente de articulação interna, atuação para dentro, por aí vai. Você vai resolver cada um desses pontos e fazer um manual agora. Talvez a lista sirva, mas dá para depois também comunicar as novidades, né? Sim. Olha, melhoramos isso, mudamos, alteramos aquilo. Mas esse jogo de economia, etc., não vai um pouco do sistema de colaborativo? Pode. Mais e a gente vai ser livre, porque eu sei. Deve, né? Deve ser assim. É, então, entendi, isso aí eu não tenho nada a ver com isso. Isso, porque na verdade, saiu dos campeonatos. Então, esse grupo, como. Inclusive, eu e a gente tem lá mesmo. A opinião lá, a base, pode ser alterada, deletada. Isso acontece. Algumas coisas ainda não estão, né? Mas para usar de arte, seminário, né? Não sei como eu estou respondendo, mas eu acho que essa discussão de funcionalidade é uma discussão de causa da gente entrar, são os quais vão ser funcionalidade, mas como a gente vai organizar essa. Esse processo colaborativo, né? Acho que vai mais ser mais aberto do que a gente. Não é o que é, né? Não é como funciona, mas assim. O ir rodando, como é que a gente pode trocar, tá? As opções? Não é a descrição de como ele funciona, mas é saber o seguinte: ir rodando, como é que a gente compartilha as opções? É, como a gente define, né? Que é comum, tá? Em vários lugares, então, está sendo implantado, não é uma questão de idade. Uma das coisas que a gente sempre pode jogar na sociedade, que tem que tomar muito cuidado sempre, são duas coisas. Tentar falar em duas coisas. Uma é que tentar não fazer os mapas culturais uma ferramenta que faz tudo. É, não é. Melhor você criar modos que engatem, puxem informações, se inscrevam para o nosso regulado, porque, tipo, ah, não, o mapa tem que ter um chat, o mapa tem que ser gestão de contato, o mapa tem que ser eleição, como você falou, para poder fazer questões de critério de seleção de pessoas, ou para você poder fazer foto. A ideia não é que o mapa seja tudo. Mas essa questão de ser federalizado, de uso a vários ambientes, a vários contextos, tem que ser robusta e enxuta ao mesmo tempo. Tem que ter muito claro que é uma ideia de. Eu, pelo menos, assim, falo assim: posso ter enganado agora, que vai mudar na roda pela primeira vez, sobrou mais gente. Ela não é uma ferramenta de gestão da cultura. Para mim, ela é uma ferramenta de gestão, é uma gestão da informação da cultura. Ela tem muito essa ideia de você organizar a casa, basicamente, da agenda da casa, os atores que mexem com cultura, os espaços que recebem cultura, e uma parte aí de inscrições, que é a forma de entrada disso. Gestão de contratos, gestão de projetos, grupos ou programas, por aí vai, são coisas que você pode engatar no mapa. Então, acho que a ideia não é ser uma instituição de gestão, é auxiliar a gestão, e aí pensando em sistema, seria um dos sistemas que você vai pensar a gestão cultural. Então, o outro é gestão da informação da cultura, difusão da cultura. De funcionalidade, posso dizer assim. Então, tem que ficar. Justamente é isso. Como ela é customizável, não é isso, é outro ponto. E função é todo mundo. Pode ficar falando aqui funções, de repente você acha, né? Uma função de brainstorm, funciona. É, não, acho também importante a gente ter um lugar. Só pra me dizer uma coisa, assim. Coisa dura. Que... quem vai também ter como evitar para onde o negócio vai, de certa maneira, em grande medida, é quem tiver força de desenvolvimento. Quem tiver força para investir no desenvolvimento da coisa, não está só falando. É, então, isso é uma coisa interessante, acho que a discussão do que está falando aqui do lado tem tudo a ver com essa, nesse ponto. Né? Como que além de os lugares centralizados, cada cidade, estado, conseguir internalizar e conseguir usar no seu local, como que esse lugar vai conseguir também investir nisso e contratar o desenvolvedor local ali na cidade dele para melhorar e para atender as demandas específicas daquele lugar. Né? E aí são arranjos também que nem sempre são triviais, contratação, TI e tudo mais. Então isso é um desafio. Vale dizer que, acho que vale a vida até para mim, vale dizer qual é o estado das parcerias atuais que o Instituto TIM tem, e até quando elas vão, e até qual é o que está acontecendo. E vale dizer que o Ministério da Cultura vai usar também a plataforma, então a gente deve investir, acredito, no movimento na plataforma do Ministério, e estamos estudando a possibilidade de uma parceria também com o Instituto para desenvolver. Então a gente também deve ter as demandas nossas, que uma delas, a principal talvez, seja a gente poder construir uma infraestrutura que a gente possa oferecer o Mapas como serviço para municípios e estados que não queiram se dar o trabalho de montar uma estrutura atual da luta nossa aqui, vou encontrar isso aqui, na nossa equipe. Então essa vez uma abertura que eles fazem demanda de governo do Ministério. Então acho que essa discussão vai muito também com essa discussão de OK. Tem um monte de desejo de funcionalidade. Como é que eu viabilizo essas coisas? Elas estão. Fazem parte desse do que é desejo de todo mundo, então de uma hora, de um vídeo ou de outra, elas vão ser feitas? Ou são coisas que eu estou precisando e eu preciso viabilizar caminhos para isso? Acho que é isso aí. Não sei se eu falo do que eu estou pensando. Só para falar sobre desenvolvimento, por exemplo. Eu não sei nada de desenvolvimento. Agora, o Blumenau é o maior polo de desenvolvimento de software do estado de Santa Catarina, talvez do sul do país. Como é que tem muita gente engajada, mas quer dizer, talvez não precisa ter força financeira para fazer, para criar essas funcionalidades. Como é que eu coloco esse pessoal em contato? Ótimo, deixa eu ver. Porque tem muita gente engajada na coisa cultural, né? Nesse meio também, é uma forma até de criar mais engajamento. Agora, nós temos essa plataforma, ela é livre, será que se eu disser isso, o pessoal vai saber? É uma metodologia que acho que faz parte também de metodologia. Estou ignorante, assim. A gente estava conversando com o Rio usando o André sobre isso, né? Que é a possibilidade de criação de hackathons do mapas culturais dentro dos municípios que já implantaram. Hackathons são encontros. Sim, eu já participei de dois no canal. É, então, sim. Fazer um de mapas culturais organizado pela fundação, por exemplo. Acho que isso é uma coisa interessante de ser feito. Núcleo comunitário de inovação. Isso, faz um hackathon no canal. Talvez seja sobre realidade dentro do visual. Ah, legal. Que isso é um caminho. Então, como é que você cria um ambiente que você compartilhar esses resultados e a primeira temporada no lugar que vai ser aprovado no outro? Acho que vai apresentar o ritmo. Isso, acho que vale a pena fazer uma fala rapidinho sobre comunidades no movimento software livre, né? Que existem, essa questão que a gente está se deparando agora, ela tem, esse computador está rodando Linux, que é um software livre para o mundo inteiro, então eles vivem esse problema numa escala global. O Android que roda aqui no celular também. E aí existem centenas de milhares, talvez, de comunidades software livres, e existem muitos jeitos diferentes como essas pessoas resolvem esses problemas dependendo da cultura, do jeito de cada um. Tem desde comunidades software livres, que o cara que é o desenvolvedor principal, o cara que fez o software desde o começo, é um ermitão, não fala com ninguém, é super grosso, não responde e-mail direito, as pessoas ficam implorando pra ele, ah, é ruim isso aqui, o cara não tá nem aí, às vezes aceita, às vezes não aceita, e é intratável, mas todo mundo acaba tendo que se relacionar com ele, usar o cara, faz o negócio acontecer. Isso é um caso que não é tão raro quanto pode parecer. E existem comunidades que tem todo o sistema de tomada de decisão, de votação, do que vai acontecer, qual que é a prioridade, etc. Eu diria, eu arriscaria dizer que a maioria, elas acabam formando um grupo menor, assim, um grupo gestor, um grupo, sei lá, como chama, no futuro, que são pessoas que têm a palavra final. E é um negócio meio... não necessariamente totalmente democrático. É um negócio meio, ó, são essas pessoas que tomam decisão porque elas têm mais meio meritocrático. Assim, elas são pessoas que têm mais histórico aqui, se dedicam mais tempo a isso, então são assim que precisam. Se você não concordar com ela, nada impede de um outro grupo se formar e continuar o software, chamar novas culturais 2, fazer um outro e continuar para o lado. A questão é que essas pessoas têm um histórico que tem energia, que não vão sumir, é um esforço que está consistente, está andando, tem algumas, às vezes tem uma fundação por trás, às vezes tem um instituto, então essas pessoas já estão sendo. A gente tem que construir qual vai ser esse modelo. A realidade hoje é, a gente tem o Instituto TIM financiando isso, e a gente tem o HackLab, que é a empresa de São Paulo, executando o desenvolvimento desse software. E as decisões sobre o que deve ser desenvolvido, o que é prioridade e o que não é, está compartilhada entre o Instituto TIM e os parceiros, a Prefeitura de São Paulo, o Renato, tal, que são as pessoas que estão... Estão conversando, mas lá também elas vão conversando e se discute. O que a gente precisa construir é: vai ter um hackathon no jornal? Como que esses desenvolvedores que estão lá, que têm vontade de contribuir, que querem fazer coisas, como fazer esse caminho deles, que têm vontade de ajudar e consolidar uma contribuição o mais claro possível, ficar claro com quem que eu falo, para onde eu vou, o que eu faço. Do ponto de vista técnico de desenvolvimento, está bem tranquilo que é um lugar aqui, o GitHub é um lugar consolidado, o mundo inteiro usa. Atualmente, todos os principais projetos de software livre estão aqui. Que ele te permite que você olhe o código, veja como funciona e tudo mais, e proponha modificações ao código, sem precisar esperar. Você pega, faz uma cópia sua, propõe modificação, está funcionando, olha, aí você manda de volta os donos do negócio, fala, olha, eu fiz essa modificação aqui, ficou super legal, por que você não incorpora isso no... Oi? Ah, tem um pull request aqui. Que é? Olha lá, gente, isso aqui é lindo. Ele pegou o código, fez uma modificação na conta dele, no negócio dele. Não tem permissão para mexer no nosso código. Mas daí ele mandou para a gente o que a gente chama de pull request, uma requisição para que eu puxe isso e coloque no meu repositório. E aí eu vejo aqui. Aqui, né? Aqui tem um comentário que ele colocou em inglês, olha, atualizei o provider para refletir as mudanças no, na nova, blá blá blá. E eu consigo ver em detalhe o que, que ele fez, que linha do código que ele mexeu, o que aconteceu. E se eu achar que é uma contribuição válida. Dá uma olhada aí. Aqui, ó. Ah, agora ficou bem claro. Ele tirou essas quatro linhas são vermelhas, ele apagou e botou, trocou por uma linha só. Aqui. Foi isso que ele fez. Uma mudança bem. E aqui eu poderia comentar, falar, olha, veja bem, faça direito esse negócio, isso aqui tá muito feio, pode contratar. E aí poderia ter uma discussão, daí mandou outra, poderia até chegar no ponto. De eu poder. Já que ele fez, ele pode explicar, né? Que é o motor da SD dele. Não esperava que o link entregava um plugin Sadão. E aí não permitia que tu dissesse. Como é que é? Desculpa. Era um plugin que alugava o mapa estrutural. Era um plugin Sadão. E aí só que não permitia de dizer qual era o URL do plugin Sadão. Eu usava sempre o meu RS, para o URL do Sul. Então você pode agora dizer qual era o URL do seu mapa. Na prática, o que ele conseguiu é que o Ceará, o Rio de Janeiro, o e essa é a, acho, uma operação final, assim, do processo, né? Posso? Por favor. Aí vai ser cobrado o mapa de agora. Pronto. Simples assim, a operação que ele fez eu incorporei agora no. E aí, como são os dados prontos, por exemplo, instalou também com essa meia lista? Não, aí é outra coisa, aí é um sistema de tempos em tempos, tem que lançar a versão nova do mapa, e aí todo mundo, olha, juntamos tantas contribuições. Nossa, as pessoas têm que. É, cadê? Acho que é isso que você quer saber, né? Voltar no código. Aí, não é a cada operaçãozinha assim que a pessoa vai atualizar, né? A gente consolida algumas coisas relevantes. E aí, de tempos em tempos, lança uma versão nova. Então, a última versão faz aqui, 1.11.1, e coloca um comentário sobre ela. Ah, adicionou um negocinho, resolveu o bug e tal, corrigida, queres da API e tal. Então, cada vez que lança uma versão nova dessa, aí todo mundo que está na rede, está usando, recebe um aviso e fala, ó, atualiza seu sistema ali, porque corrigimos um tal problema, ou tal funcionalidade nova foi implementada. Então, isso só para dar uma visão da mudança técnica, que isso está bem resolvido. Agora, o que não está resolvido no mundo é como decidir o que é prioridade e o que não é, o que entra e o que não entra. O único jeito de fazer isso é ter um grupo que esteja ativamente discutindo isso, queimando neurônio. Hoje, acho que a principal pessoa que faz isso é o Miguel. É Miguel. Miguel que tem contato com todas as cidades que estão usando e consegue transformar isso em demandas de desenvolvimento. Fala, olha, tá o problema. Não, isso é mais importante do que consegue perceber o que é urgente e o que é só um desejo que pode esperar. Às vezes, né? Do lado fala, não, Miguel, isso não é. Mas é. Eu acho assim, eu diria que hoje o Miguel faz um papel que a gente está se propondo a compartilhar entre mais pessoas. E aí tem que ver quem está disposto a compartilhar isso com ele. Começar a pensar, porque daí imagina você ter uma visão só do seu, entendeu? Não, isso é prioridade porque é prioridade de São Paulo. Não, peraí, se fizer isso, eu vou quebrar todos os outros estados. Posso fazer isso agora? Entendeu? Então tem que ser um cara que tenha esse altruísmo. Mas é que eu acho que eu estava pensando no nosso caso lá em São Paulo. Até o esforço gigantesco, você sistematizar quais são as necessidades de novas funcionalidades, ou ideias, ou aprimoramento do que como queira chamar. É um esforço enorme de fazer isso. Eu acho que se a gente fosse em cada local e fazer esse esforço e compartilhando isso, a gente pode ir encontrando pontos em comum. Né? Então, titular. Falta as pessoas com a coisa, né? Então, o Timar acaba usando descobrir um negócio que, ah, isso não poderia ajudar, só poderia aparecer os agentes no campo do projeto. Aí, eu, ah, isso aqui poderia funcionar de um outro jeito no site que vai ser o espelho do projeto, do mapa, assim, enfim, isso estava também expresso em todo mundo que usa a ferramenta, né? As diferentes áreas, enfim, cada área tem uma dinâmica própria e um mundo específico, né? Depois. E, enfim, aí a gente começou a pedir isso, então vamos tentar juntar essas contribuições, né? Então foi um esforço grande falar, gente, ó, vamos colocar você na hora sacar tudo isso aqui, poder me ajudar e tal. Depois se transformar isso numa ideia, num documento e dar até algum tipo de encaminhamento posterior, né? Então, isso acho que foi um esforço muito legal da gente fazer, assim. Que não dá conta óbvio que tem que ser permanente, né? Todo o tempo todo o que está acontecendo, todo mundo que encontrar bem o tempo está integrado nessas coisas, que é uma coisa que a gente precisa fazer, que é algo mais grande. Mas eu acho que se a gente conseguisse ter essa preocupação em cada um dos locais onde ele está sendo implantado e ir compartilhando, tem que pegar uma melhor forma de fazer isso, tomar com ele um ferramenta usar. Mas aqui eu gosto de fazer uma caderninha. Por favor, tarde do meu jeito, cheguei tarde aí. Mas eu estava na vida de Fortaleza, como desenvolvendo o meu plano de gestão da Constituição Pública de Fortaleza. Quando eu coloco na cidade, ele vai estar em especificidade. Como é que eu estou pensando hoje? Tem um produto da informação de base, ele pagou para todo mundo. E como está falando de vários editores, de livros, eu estou deixando a plataforma aberta para as especificidades. Ou seja, informação a mais fora do meu padrão, então não tem que seguir aquele padrão de juntar as informações, colocar as informações e os padrões de gerenciamento, eu estou deixando aberto. Porque eu não estou conseguindo controlar uma necessidade de especificidade de abrir o departamento. Ah, mas tem que colocar isso por causa disso. E aí, eu não vou ficar discutindo a necessidade dele, porque para ele é muito importante. De repente, para mim, não é. Mas eu vou deixar aberto para ele ter informações, de ter dados, de fazer compartilhamento para a geração de relatórios inteligentes, porque aquela informação, no momento, vai ser necessária. De repente, pode virar um padrão posterior. Mas aí, então, hoje, bem pensando nessa perspectiva de plataforma, a gente está começando a fazer em Fortaleza. A mesma prefeitura, que é gestão do movimento de projetos, que eu estou gestando. Eu vou ter uma plataforma aberta, e vai ter também Fortaleza transparente, uma série de coisas. Mas tudo colaborativo, ou seja, os usuários e os colaboradores da gestão vão inserir informações. Eu não vou estar captando o livro, vou estar inserindo, depois a só aprovando. Os critérios. Eu acho que já tem que deixar aberto aí uma parte, para ver o que é que dá, o que é que rola, e depois sair avaliando se ela realmente precisa ter aquela informação ali ou não. E testando. Uma grande dificuldade de usar o estudante, o Rafa me ensinou algumas coisas, que eu erro aí bastante, mas aí existe mais a questão também da governança, que é o que você falou. Que, por exemplo, que a gente não podia subir. De repente, a Secretaria diretamente começar a pintar o Vaticano. Mas a gente não é um problema, então precisava mais com o distrito de pegar os tantos departamentos, transformar isso em algumas coisas e levava para o Vaticano. E por quê? Primeiro, porque não dá valor, é uma aventura, mas é, bem, existe um contrato, existe um programa que o software nunca acaba. Então você tem que passar uma faca uma hora ou outra para a outra. Desculpa, você pode achar isso muito importante, mas dentro do programa, do orçamento, não chega só até aqui. Depois encontrar outro contato, colocar contato, para seguir adiante, porque também lá é uma máquina, quando ele faz, e ele pega a fase. Então, a foto a gente trabalha também, a gente tem que fazer a coisa. Por enquanto, a gente não tem uma comunidade de programadores em cima da cultura. Tem um programador em cima da cultura. Então, tem uma grande diferença. Não tem comunidade em cima. E o que o Gabriel falou está montando isso. Segundo, uma coisa que pode ser muito importante, que até eu falei com ela bastante, como a gente já vai poder botar lixo para ter questões, se você não se preocupa em ler o que já foi feito, você vai estar triplicando, quadruplicando, triplicando a mesma problema. Aqui eu posso achar um problema, você pode também achar o mesmo problema. Se você quiser também achar, você pode botar 10 vezes a mesma questão ali. E isso começa a andar com um saco meio coreto de ver você tem lá 500 lixos. Será que você gasta mais trabalho do que ficar filtrando, porque as pessoas subiram várias vezes já foi, hoje é fundo, mas estudando de e tal. Ou seja, vai envolvendo cada vez mais gente. Então, por uma dificuldade, não é nem crítica nem nada, mas para dizer que quando vai fazer a governança, é importante análise de histórico, que já foi suficiente, né? Análise de circunstancial de orçamentária, de mão de obra que existe, se é tem comunidade, ou por enquanto eu estou me visitando, por isso para uma pessoa. Uma coisa é que são comunidade, outra coisa é requisição para um programador. Ou um programador do freelancer, ou um programador que tem um orçamento humano para tal coisa. Então, antes das listas mesmo, é justamente o que o Rubel falou. Qual é o poder que aí também deve ter, não só governança, mas estabilidade, né? Qual vai ser a força que as secretarias vão poder botar impulso de dinheiro ali para poder pensar as evoluções? E também essa questão histórica ali. Porque ele deseja todos os termos que a ferramenta seja cada vez melhor. Mas como a gente não é a Apple, nem é Google, nem nada, a gente está dando a tanto com o público, com o financiamento externo, com a ferramenta X. Deixar sempre muito claro os escopos. Por isso que esse tipo de reunião legal, que é muito legal deixar bem clarinho o escopo, porque aí sim você começa a desenvolver, e aí depois grande parte do trabalho do que eu faço com o Rafa é lapidar, na verdade, o que foi desenvolvido e colocado lá, né? Porque sempre tem outro. Quando você estressa a máquina para algum problema, tem um bugzinho, tem um pedezinho, você dentro do escopo programado, depois tem que lapidar. Foi colocado no ar, porque isso vai ter motivos dos mundos que não foram pensados antes. Eu acho que para a gente. Tem mudado hoje em dia, assim, com essa evolução. Para a gente pensar, porque assim, o Instituto Team, ele entrou num momento agora que está numa fase de renovação do contrato de mapas, de reavaliação do projeto, e a gente apresentou para o Instituto Team uma proposta, que é a parceria com o mundo, a implantação em outras 15 ou 20 municípios e estados. Criar um processo de documentação, inclusive essa parte de documentação já foi colocada na proposta. E tem uma a gente vai customizar uma outra plataforma que a gente tem de ensino profissionalizante para fazer informação de gestão cultural. Então essas são as ações que o Instituto TIM vai ter agora em 2015, no desenvolvimento de 2015 até a lei de 2016. Isso significa que assim, não tem, né, o escopo do projeto está fechado, mas vai ter um investimento em esforço de desenvolvimento para iniciar agora. Então, e grande parte desse esforço de desenvolvimento está na parceria com o Ministério da Cultura. Então, eu acho que esse é um momento bom, sim, de discutir governança e funcionalidade disso, porque é um momento que isso vai começar a ser discutido. E aí, eu acho que o Léo, inclusive, tem algum já um escopo do que ele pretende que pode, de repente, ser compartilhado, né? Porque acho que tem fases para também ter colaboração, né? Tem uma fase em que as funcionalidades, o desenho vai ser decidido, e tem outra que isso é executado, e daí diminui a capacidade de mesmo de entrar mais muito coisa. Mas acho que agora é um bom momento para a gente pensar isso mesmo. Assim, como que eu vejo um modelo, seria muito bacana a gente fazer uma reunião daqui a 6 meses, que vem São Paulo, com um monte de demanda e com uma força de desenvolvimento. Vem o governo de São Paulo com um monte de demanda e com os programadores. Vem Blumenau também com um monte de ideia, muita demanda e olha, lá a gente tem um grupo também que desenvolve. Aí vem todo mundo com isso e fala, beleza, vamos juntar isso aqui, isso que você está pensando aí é mais ou menos o que você está pensando aqui, vamos juntar e fazer uma coisa só. Essas são diferentes, o que é mais importante? E aí fazer um plano e botar esse juntar as forças para desenvolver um negócio comum. Parece meio hippie, Mas é isso que eu estou falando. Linux tem mais de 1000 empresas no mundo que colaboram desenvolvendo e funciona, gente. Desenvolvimento de software distribuído e colaborativo e com várias, com e sem dinheiro ao mesmo tempo. Daqui a pouco vai pintar a gente para desenvolver isso de graça por algum motivo da cabeça do cara, não vai ter, acontece. Então funciona, assim. Funciona e no final das contas é bom para todo mundo porque gera uma sustentabilidade. Então se no ano que vem São Paulo putz, pega o financiamento, não tem mais grana para tocar, mas os outros estão, está rolando, então continua. Aí no outro ano, o outro pega e São Paulo consegue de novo. E você está todo mundo trabalhando em cima do mesmo negócio. Você não, se você, em tal momento, resolve sair e andar sozinho, isolado, você fica muito mais frágil. É como se você deixasse de usar o... Ah, não vou mais usar o... Algum programa que todo mundo usa. Eu ia citar o Word da vida, não é uma coisa. Mas, ah, não, vou criar o meu do zero aqui. Aí o cara faz o negócio, daí como o cara vai para trás, vai embora desse bicho, você fica... Não tem mais. Todo mundo está usando o negócio, eu fui usar só eu uso. Então é muito interessante. Acho que esse que é o horizonte que a gente tem que ter, assim, de conseguir viabilizar energias de desenvolvimento nos locais e aí a gente conseguir fazer o loop, aí faz a comunidade de uso, esse que a gente começou hoje com esse e-mail, e marca, daí eu falei, olha, vamos juntar todo mundo e vamos discutir as prioridades do desenvolvimento. Eu acho que assim a gente tem que pensar no horizonte, a gente não pode pensar no tema agora e falar, ah, beleza, o Instituto entregou, eu vou usar, está pronto e esse processo acabou. Não, pô, esse processo é um começo que a gente precisa fazer e tocar. O Instituto foi muito importante no começo dessa história, mas aí depois de 5 anos, sei lá, esse negócio virou um padrão de mapeamento cultural no Brasil. Semana que vem eu tenho reunião com a galera do Mercosul para falar de usar integração do sistema de informação com o país do Mercosul, mostrar mapas, falar de não ser do lugar, então a pessoa virou. Enfim, sabe, de repente começa a crescer esse negócio e vira um software tão conhecido e usado quanto o Word, né? Fazendo proporções. Qual é o de volta de meio? Eu tinha um contato com o software do Instituto. Pois é, você também falou, né? Não, eu não estou sabendo. Deixa eu falar rapidamente o que a gente está pensando lá no Mink. Como eu falei, a gente quer... As nossas estratégias para que as pessoas adiram, façam adesão ao SMIC, né, a gente tem essa geração de dados e informações, é entregar para esses gestores locais uma ferramenta que seja útil para eles. E também, obviamente, aproveitar os dados que já são gerados por ferramentas que a gente já tem. Então, querer obrigar os caras a virem cadastrar na nossa. Então, para isso, a gente pensa em fazer uma instalação zona do lado da Instituto do Ministério e oferecer isso. Os estados e municípios que queiram usar e não tem como subir a infraestrutura ou não tem porquê, acha legal usar o Ministério da Cultura. Eles podem entrar lá, faz um acordo com o Ministério, ganha lá a paginha com o login dele, bonitinho, o acesso deles, eles ganham uma página com os mapas deles. Só que dentro do Instituto do Ministério, eles começam a usar isso, tem material para formação, tem documentação, tem videoaula, tudo, e eles começam a usar e de quebra eles estão alimentando o sistema do Ministério de Informações. Isso inclui o mapa, inclui o site. O site de agenda cultural, que é um tema de WordPress que a gente está terminando agora e fazer, vai entregar. Aplicativo para celular, enfim, tem um pacote, né, de ferramenta de comunicação plugada no mapa e pode usar. Se você fez o mapa. Oi? Também, né? Tem um aplicativo de Renal que pode ser inserido no mapa. E já estamos começando a fazer outras aplicações lá no Ministério, já espetadas de mapas. Vão ter uma outra interface, né, uma outra cara, mas que vão ser um tipo de mapas. A primeira delas é o cadastro de pontos de cultura. A Branca pode falar mais a respeito depois. Que já vai nascer nessa lógica. Aí tem um sistema nacional de bibliotecas, tem um sistema de gestão dos céus da cultura, tem uma porção de coisas. Para isso, tem alguns desenvolvimentos que precisam ser feitos, a gente está começando a pensar num escopo do que seria isso. Primeiro, esse sistema multi-size, que seria o mapas hoje, ele só. Você instala e ele é um mapa. Né? Mas conseguir ter na mesma instalação, no caso da instalação do Ministério, a mesma instalação, o mesmo banco de dados, você acessa por vários endereços diferentes e cada endereço tem uma cara diferente. Tem a cara de uma cidade, a cara de uma cidade, a cara de outra cidade, mas no Google é tudo o mesmo mapa, só muda o layout e também onde o mapa está focalizando, né? Onde o nosso está vendo. Na virada cultural não foi isso que você... Mas não, o Gato Mundial foi um site separado do WordPress. Eu não sei se não é esse esquema. Então, isso é a primeira coisa. O ID da cultura, que é uma coisa que a gente vai ter amanhã, que é uma coisa que a gente quer pensar, que é um arranjo político também. Então, que o login que eu uso para entrar no link, pode ser o mesmo login que eu uso na mapa do Ceará, pode ser o mesmo login que eu uso para entrar no sistema de eleição do conselho, começar a ter essa gestão de assim como hoje você tem, você entra em qualquer site, você pode criar um login ou entrar no Facebook, você pode ter login ou entrar no meu link da cultura, que é o que eu uso sistema. A gente pensa muito em melhorar uma das coisas chave que os mapas culturais têm, que é a coisa dos agentes relacionados. E você poder dar permissão para a gente, se a gente cuida desse equipamento, né? O gestor do equipamento, ele mesmo cuida desse equipamento, o gestor da secretaria cuida de todos os equipamentos, não? Essa coisa, o funcionamento dela está bem parrudo e bem legal, mas a interfacezinha para você fazer isso, ela é meio... não reflete o poder desse negócio, está meio ruim de enxergar, meio ruim de fazer, então melhorar essa usabilidade desse negócio é... A gente entende que é crucial para potencializar. E aí, em cima disso, fazer uma navegação através dessas relações. Eu consegui entrar lá no Silva, eu vejo que o Silva é gestor da Fundação Cultural, também gestor disso daqui, ele é da Fundação Cultural, tem uma outra pessoa, e eu vou navegando pelas relações estabelecidas entre os agentes, que vai dar uma outra dimensão da rede formada. Então eu vejo que um agente, ele faz parte de três coletivos, esse coletivo ganhou o edital tal, esse coletivo... se apresentou em tal caso, eu consegui enxergar melhor essa rede. Eu posso falar sobre isso que eu agora? Pode. Uma coisa que a gente tem que discutir bastante, porque coisa, uma né? coisa é o que é publicado pela secretaria, outra coisa são as áreas todas, né? Tem as suas dinâmicas próprias, tem outras coisas, e às vezes a gente fica com essa dificuldade de ver isso, você vê lá que é publicado pelo Núcleo de Fomento Estruturais, por exemplo. Mas você entender que isso está embaixo da Secretaria de Gestão de Cultura, que tem fulano e ciclano que são gestores desse grupo de fomento estruturais, porque isso já existe. Só que eu acho que essa coisa de visualização mesmo, assim, você conseguir identificar essas relações e visualizar de uma forma na interface do usuário e tudo. E conforme vai tendo mais gente nessa rede, tendo mais complexas as relações, isso vai ficando mais importante. Oi? Não, porque você tem esse diagrama, você tem que ter um país dentro da rede, acho que se quiser, né? Sim. Você visualizar esse fluxograma das relações, é isso que eu falo. A possibilidade de criação de novas certificações, o que é isso? Hoje no mapa, a gente tem só um tipo de certificação, um selo, que é uma informação oficial ou não. Então você tem lá um monte de coisa que foi subida no mapa, tem as coisas que são oficiais, no caso da Secretaria de Cultura de São Paulo, que são da Secretaria, no caso do quem é o dono do site, digamos assim, ou não. E a gente já sabe que a gente precisa de várias, porque mesmo dentro da, da secretaria, por exemplo, no estado, com certeza, né? Você tem a, primeiro você tem o que é oficial de cada município. Você tem o que é oficial do SESC, o que é oficial da diretoria de livre leitura, o que é oficial. Sem sair no ano do governo, hoje a gente já aprendeu o que é o equipamento do governo, o que é projeto apoiado com o PROAC, o que é biblioteca municipal que é integrado ao CISEM, ou museu municipal particular, o que é, integrado ao, sistema de museus. Os anicários saíram do treino desse cuidado bem quase. Pois é, aí quem é ponto de juros, quem é o agente, quem é conselheiro, o cara, entendeu? Tudo isso são, como tem lá no Medalha, né, no Código Cidadão, são certificações, são selos, são marcas. Isso precisa poder ter multiplicidade dessas certificações. Inclusive, você vai dizer que criar certificações. Então, eu quero criar a certificação do Léo, de qualidade. Eu abro o edital, a pessoa se inscreve, no final eu dou o seu que eu quiser dar. Né? E aí eu posso criar essas, coisas. Então, isso é muito importante, vai precisar disso. E no nosso caso, isso apareceu várias vezes no programa, a gente fez em parceria com outras secretarias. E aí fica como uma produção da Secretaria Municipal de Cultura. Mas aí, por exemplo, hoje está um recibo de mostrar de vez, tinha parceria com a Secretaria de Serviços e a Secretaria de Direitos Humanos. E aí não aparecia lá o recibo dele, ficava como uma coisa da Secretaria de Cultura, mas na verdade o esforço foi intersecretarial. Então era isso que uma coisa que já apareceu. E isso aqui eu não falei contigo, né? O armazenamento do histórico das alterações das informações. Isso é super importante, porque eu entro no perfil do Rafa hoje e tenho informações dele hoje. Eu preciso saber a evolução dele, ele mudou de nome. Teve uma época que ele não tinha o seu, agora ele tem. Todas essas. Então, a verdade é que muda de lugar. Muda de lugar, preciso saber. A informação está relacionada ao tempo. Sempre. Eu não posso. Porque. Por exemplo, assim, a galeria muda lá da. Na leste. Mas tem uma história de evento do ano passado. Apareceu o evento da galeria lá na leste. Vai distorcer a informação. Se eu altero uma informação minha hoje, eu posso distorcer todo o histórico. Pode. A informação tem que ser. Isso é legal. Essa era a surpresa do terceiro encontro online. Isso aqui é só uma anotação. Isso aqui é. É que tem umas coisas no Snickers, o pessoal estava querendo mapear algumas coisas do tipo. Peças tradicionais. A cidade tem uma festa tradicional aqui, festa de 3 de julho e tal, isso tem como um projeto, na verdade. Mas pensar um jeito de melhorar essa interface, até você poder criar projetos já a partir de dentro do evento. Estava falando com o Miguel agora, dentro do evento, você deve abrir inscrição para o evento direto, sem saber o projeto, tem coisinha. Você poderia considerar você mapear como incomodar o tanto de material? Uma das minhas todas as que trabalham com a gente é uma série especializada em cultura de raiz. Então, os trabalhos dos produtos que tem é um mapeamento de cultura tradicional. Uhum. Não tem necessariamente uma festa ou um evento. Né? O fato de que naquela cidade existe aquela prática X que só tem lá. Se repete em alguma cidade também. Então, isso não está na papel resolvido. Qual é a hora de fazer isso? Precisa ser resolvido. E a questão de grupos culturais, como tem uma parte de um pouquinho de Fortaleza, onde eu trabalho muito, eu escuto, com coletivo. O culto é o que você está, eles vão para ensaiar, mas eles fazem intervenções na cidade toda, faz com toda a casa deles. Desde que seja o final, desde que seja qualquer ambiente, que eles estejam fazendo intervenção. É, você pode não botar eles no mundo. Não é obrigatório botar um lugar. Acontece que daí não aparece no mapa, né? Aparece na listagem. É, se ele não tem lugar, ele não aparece no mapa. O que eu vou estar falando é que é uma situação que também só estão ligadas à associação. Não, é o equipamento da prefeitura de Fortaleza. Exige juventude, envolvimento de entidades fora do lugar. É, porque a gente pede espaço, a gente pede teatro, artes feitas, para eles ensaiarem. Que geralmente está na rua ou em casa ou na praça, está no local mais adequado para fazer isso. Mas faz uma série de intervenções que são produzidas nesse local, mas eles levam para a cidade. Então isso já pode ter uma. Inclusive, se, por exemplo, as pessoas contemplarem que vocês estão invocadas, seria adquirir esse projeto do seu nome ali. Toda atividade que você fizer se relaciona a esse projeto. Aí você consegue ter um mapa unido, mas até agora você deve ter um mapa dos agentes, ou comentados pelo agente que vai em São Paulo, seu mapa das ações dele naquele mapa dele. Só para melhorar isso ainda mais, de repente, se a pessoa for comentada, ainda consiga fazer parte do projeto, isso tem como fazer duas instâncias. Né? Mas já tem essa institucionalização do mapa. Consegue ver um plano edital, um bom projeto para descanso de território, você consegue ver quantas atividades das pessoas. Uma questão de vincular o evento ao novo projeto. Então, dá para melhorar também a institucionalização do projeto. Que é interessante pra caramba, tem uma coisa que todo momento sempre pede pra gente. Ou você foi expulso lá pra secretaria. Poxa, eu queria muito ver no mapa os contemplados no edital. Acho que não consegue ver agora. Sei que o dado tá lá. Eu não consigo ver quais são os comentados, quais são os dentros dos comentados no mapa. Eu consigo ver. Outra, os agentes no espaço que eu cadastro no mapa. Eu consigo ver também. Tá lá. Você consegue ver no mapa, tem um outro que me permita ver, mas tem a ver um pouco com o Léo falou de ver como você consegue estruturar o fluxo e o cronograma, ou o cronograma, isso daí, mas também ver isso no mapa, com as suas ações em cima do mapa. Então o dado está lá, mas está faltando agora trabalhar também, eu colocaria a funcionalidade também, previsões de como você visualiza dados e exceções dos seus dados no mapa. Isso eu sempre também bato com essa técnica, com essa formação, né? O importante trabalhar com banco de dados é isso, a informação está lá. Então é uma questão de como você cruza esses dados para poder visualizar de uma maneira interessante. Dentro da visualização está no mapa, a informação está lá. Né? Isso é importante que você tem que subir, mas acho que de visualização está lá. E aí, Léo? Estava numa dúvida se isso aí é uma discussão da manhã da vida da cultura, sobre a questão de discussão, o que é uma discussão, mas a confiabilidade dos dados que eu coloquei lá. Essa questão, se hoje tem um jeito do mapa de São Paulo no município dar um zoom out, você vê que você tem vários pontos que foram mal cadastrados, ou seja, não estão na questão turística do município, tem um ponto lá no Amapá, mas o cara, mas a grande discussão dele é em São Paulo. Mas permite você errar muito fácil dados, e a diversidade das informações acho que tem a ver com os dados do também. Você pode fazer 3 miguéis, 5 miguéis de mapa, 3, alguém pode limpar na cidade também, tipo. O que me preocupa hoje em dia é isso, mais, é a visualização e a confiabilidade do dado ali. Porque a gente está pensando em política pública, você não pode se fazer uma política pública com os candidatos que estão qualquer nota em cima do mapa ali. Essa apresentação de agência do território, mas não tem, né? Não está errado. E acho que existem maneiras de você tornar um pouco mais confiável o seu dado, não tanto o esforço. Se você quer, porque parece que no começo foi um debate de tempo do primeiro encontro. O CPF físico é obrigatório. Né? É obrigatório. E assim, como você certifica ou não, mas ele é obrigatório. O mapa ele não é obrigatório, mas ele for obrigatório, é um grupo aberto. Posso botar uma lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente vai dar o quê? Tem que ser um processo de verificação de certo, puxar os agentes aí, aí se não é um trânsito institucional. Eu tenho que avançar a negociação de você, né? Mas isso é importante, você já acredita na questão do trabalho. A ideia é para a fazenda. E também, se for dar um interesse para o motor no Alasca, se for falar, opa, não sei se eles colocaram no Alasca, eles falam assim, de São Paulo, a gente faz para a visão que é ali, você não chama. Ah, aí tem várias coisas. Até tem o Smith, nosso, ele é um cadastro fiscal do interesse. É, algum parâmetro maior que faça essa relação. O que achou? É assim, eu não sei se por exemplo, porque isso dificulta, o perigo é que não na mão ali, mas sim, é uma possibilidade. Então, é um negócio que eu estava conversando também. Então, essa coisa de sair fora do município, o cara fiscal, ele não deixa isso. Então, a gente está tendo alguns casos que a pessoa se cadastra, ela tem algumas dificuldades, como a gente falou, bastante ferramenta de inscrição. Ela fez alguma coisa errada, mandou alguma coisa errada na inscrição, está tendo alguma dificuldade. Ela cria outro usuário, mesma pessoa que aconteceu isso essa semana. Ela foi lá, criou outro usuário e aí refez o negócio. Você está publicando. Você vai qualificando a qualidade da informação. É isso que eu ia falar. Tem várias coisas que dá para fazer de maneira automatizada, mas nada exclui o trabalho. Sempre que você está ativamente fazendo uma limpa. Tem algumas coisas que o pessoal pensava para que é uma coisa automatizada, de reconhecer os registros que não são atualizados há mais de 6 meses, por exemplo, enviar um e-mail para a pessoa responsável daquela coisa, falar, olha, só entra lá e dá um salvar. Isso que você existe. Não precisa mexer em nada, mas só saber que tá certo. Se a pessoa não responder depois de um tempo, você esconde aquele registro da loja. Esse dado já não é mais confiável, porque esse dado já está há 6 meses sem ninguém mexer nele. E começar daí o processo de limpeza do dado. Isso é uma coisa que dá para automaticamente. Eu acho que é interessante a gente incorporar essa ideia. O que aconteceu nesse caso? Foi algo que eu fiquei meio preocupado com relação ao cidadão. Se nessa unificação, quando você acaba juntando o CPF e tal, com uma série de dados que são bastante sigilosos. Como isso é seguro? Se as secretarias não vão ter algum problema com relação a isso? Eu não sei o que eu realmente, mas eu tenho medo de não ser seguro. Você começa a utilizar os dados cadastrais da pessoa no estado, com o CPF. Mas você vida pode ter algum tipo de justificação, resultado de uma chancela. Ah, essa é uma discussão boa para amanhã, porque isso é. Certificado. Você. Quem você confia mais, no Facebook ou no governo, entendeu? Essa questão. Mas eu sou mais amplo. Eu vou ter um dos dois. Né? Porque a ideia do ID, quando a gente pensa, pelo menos eu penso, é fazer o que a gente chama de rede de confiança, em que eu possa, por exemplo, escolher a minha universidade como meu provedor de conteúdo. Então, para ela, eu boto meu nome, CPF, tudo lá, pá. Aí, ao entrar num site e fazer login com o meu ID da cultura, que é a minha faculdade que cuida, que a gente fazia com o Facebook, aí o site vai me dizer, olha, se você entrar aqui, eu preciso do seu CPF. Aí eu escolho, se quero ou não. Eu falo, não quero, eu vou dar meu CPF. Exatamente como funciona outro login do Facebook. Você vai fazer login em outro site com o Facebook, a maioria pede só o perfil público e pelas opções de amigos. Aí tem algum que pede, ah, não, eu preciso do seu e-mail. Ah, eu quero publicar na sua timeline para divulgar. E você escolhe se você quer ou não dar essas permissões. É a mesma lógica, só que em vez de estar com uma empresa, você tem algumas opções de provedor de identidade, que cuide da sua identidade. Pode ser uma universidade, pode ser um governo. Enfim, tem que ser algum arranjo que a gente crie uma rede de provedores de identidade que se confiem entre si e que implementem o mesmo tipo de campo, de protocolo e tal, para criar um ID único do cidadão com o governo, mas que não fique também na mão do... Eu confio muito mais na universidade do que no governo, porque eu confio muda e sei lá que estava fazendo meus dados, prefiro aqui. Ou não, eu prefiro o sistema de governo. Enfim. Se a discussão de amanhã, eu não pode ajudar, se a gente poder chamar a experiência do... Outra coisa que eu queria falar aqui, eu tenho pensado uma coisa que é muito relacionada à questão dele, que é meu objeto, ele não tem uma relação, não, ele não necessita de, muito pelo contrário, de precisão geográfica. Então, como é que você inclui isso no mapeamento, por exemplo? São festivais de teatro. Pouco importa onde eles vão acontecer na cidade. Eles, o que importa é que eles são daquela cidade. É um projeto que acontece naquela cidade todos os anos e tal, mas não importa se esse ano vai acontecer no teatro. Tá? Quer dizer, isso pode entrar. Aí foi exatamente o que eu tinha pensado: dele entrar como um projeto e aí a cada ano ele tem os eventos com a sua programação específica. Inclusive, se você entrar agora no mapa, você vê que o projeto não tem tanto que ver. O projeto é simplesmente o cadastro do projeto. Por lá, projeto, festival de teatro, explica o que é, blá blá blá blá blá blá. Que poderia aprimorar, que pode aprimorar, e eles podem encontrar, não, esse jogo não aconteceu nessa taxa de tempo, tá? Mas sempre tem tudo isso daí. Fica lá, tá lá. Quer fazer a busca? Você vai colocar na cidade? Você vai colocar na cidade? Não pode, claro. Não, a cidade não. A cidade, no caso, é essa instalação. Se você é São Paulo, você vai ter projetos de São Paulo, mas tem cultura, então são só festivais de São Paulo. Se eu for cadastrar festival de Ceará, até posso colar, mas não faz nenhum sentido se eu tiver de cultura estar no mestre de cultura. Mas, por exemplo, eu falo do Estado. Aí você vai no mapa do Estado, por todos os festivais do Estado, você pode fazer esse cara. O que eu quero dizer é que eu preciso dizer em qual cidade se encontra cada festival. Ah, em cada cidade, aí não. Aí eu explico, mas eu conseguiria, teria que ter uma instalação em cada município. O projeto ainda não consegue vincular um. Esqueci, é isso, Paulo. Porque o que vai dar depois, o que dá razão para o projeto é você vincular um evento. Se o evento acontece em tal cidade, se relaciona ao projeto, então aquela peça executada, aquele festival, vai acontecer em tal lugar. E é até interessante, se não o festival acontece mais de uma cidade, se tiver vários eventos em várias cidades, aquele guarda-chuva vai ser multilocal. Porque quem dá a geografia é o ato. A geografia se não precisa ter. Então, mas não tem diferença. Se o projeto é da Secretaria Estadual, por exemplo, deve acontecer já. O projeto é da Secretaria Estadual, mas só acontece em Fortaleza. Isso aqui é bom. Então, mas se acontece, tem um ano que vai ter mais evento. Vai ter evento. Vai ter evento, vai ter endereço. Vai ter só lugar. Fica massa. Se cadastrar o evento só por si ali, sem endereço. E eu poderia cadastrar cada festival como um agente? Você poderia procurar os festivais de uma cidade. A gente tem uma localização. O projeto pode se formar uma empresa? Só. É coletivo. A Abrafim, por exemplo, pode ser uma negócio coletivo, na verdade. Ela promove as cidades. Assinar um ou outro. Tem uma situação que está com a fronteira, que é, por exemplo, um grupo de teatro de São Paulo conseguiu um edital para circular o Brasil. Isso, né? É legal. Aí é um problema, né? Na Bahia, eu estou cadastrada, mas ele impede de fazer isso. Questões que, assim, não tem resposta, na verdade, mas no atual contexto, aí é o seguinte: já estava dando que a prefeitura tem 2.300 agências. Tá, mas esses 2.300 agências são de São Paulo? Ou são de. Mas você consegue federar isso? Você consegue. No mapa consegue. Consegue. Você consegue ver quanto dela ali, se tiver de São Paulo depois, sim. Mas com a quantidade ali, eu não posso falar isso. Por tabela você consegue, mas você bate o olho ali no número total de agentes, você não baixar a tabela e tirar o que for de. Mas... Você vai tirar o que for da Bahia. Sim, você se deixa enganar porque você está olhando para São Paulo e. Ah, você pode filtrar. Não, não, não. Mas então já é um pensamento. Pelo desenho, o mapa da cidade não dá pra... Mas... Supondo que vai fora do mapa, ainda que por uma questão você consiga cada vez que for fora do mapa. Mas não tem como você contabilizar só o que você está falando. Então, é isso que a gente gostaria de fazer no teu software. Você fala, pô, quero não, quero só ver o que está no chão de fora em São Paulo. Como se fora, eu quero desprezar. Isso vai ser um pouco importante para a gente do estado, né? Daquilo que a gente falou, da gente poder analisar as regiões. Isso. Tem muita coisa muito fácil de ser feita, e não precisa ter muitas coisas muito fáceis. Uma delas, por exemplo, é filtrar pelo tipo de file. Mas tem um filtro do software que está no centro, no sul, na leste. Eu vou fazer para sair de São Paulo. Se está o software para a gente, se eu faço o que a gente vai fazer, porque a interface em São Paulo para a gente fazer. Hoje tem um que você faz no ciclo, né? Pode ser tentar fazer um ciclo que vai em São Paulo e na operação. É, mas aí vai ser a batalhagem. A senhora é. Sim. Eu, na semana passada, a gente fez um diverso orçamento para a gente fazer junto com a parede, e aí juntou o mapa de enxergo da cidade. Nós temos os nossos hoje. Onde a gente tem uma conta de KRJ que nós atendemos 580 projetos que foram criados. A gente consegue estar apurando com parte, cidade, com rua, tudo isso, todos os projetos da secretaria. Eu acho uma coisa assim que ele falou, ou seja, o sistema tem como você incluir o mapa administrativo da cidade, aí a gente divide o bairro, essas coisas que eu estou fazendo hoje, eu consigo só fazer. O regional do bairro do Comor. Mas isso é uma coisa própria nossa, interna. Ele está aperfeiçoando aí. Hoje a gente está fazendo tudo isso. Mas eu vou dar um mapa já para tudo isso, com os filtros. Já tem, tem bom, você vai fazer. Mostra para ele, então, o usuário. É, já tem que fazer aqui. Mas se diz o mapa lá, é o catedral, só que ele tipo, é só o. Só onde ele está a imagem. Não, só imagina, ele está em terra fome. Se eu clicar lá. Ah, eu quero ver esse ponto aqui, o menino vai ver esse contato da pessoa em tudo. Não, gente, mas você não consegue, ainda assim você não consegue filtrar para dentro do bairro. Apesar de você ter a delimitação. Mas fica assim, por regional, por bairro, por atividade, porque a gente deixou tudo, como ele colocou, a gente deixou tudo banco de dados. Então o usuário, quando ele jogar no mapa, porque a gente está produzindo em portal da juventude, em Fortaleza. Então, a gente está falando de hora de pensamento de todas as políticas desde 2020. E aí, ou seja, quando ele está aí, ah, eu quero que meu bairro tal, tá. Quer que tem meu bairro? Tá, aí só quer bem forte aí. Deixa eu lá, só quer tudo. Já vai estudando. Vai estudando até chegar na especificidade que ele quer. Mas quando ele vai bater o mapa, ele vai ver todo o mapa todo colorido. Por cima, com os pontos, né, a identificação. E aí, se a mulher for muito até posso mostrar para vocês como é que fazer o que funciona. Está bem aqui, já vocês, pelo menos. Ah, mas por exemplo, aí ela vai de uma forma fechada, né? Está perfeituando essa plataforma. Aí, ele está cadastrando, está dando um pouco de escrito ainda, de filtragem. Aí eu consigo fazer tudo isso. É, e aí, isso é tipo um mapa de Fortaleza, né? Não, o mapa de Fortaleza já. Todo dia você. Ah, é uma referenciada. É. Então, isso não é possível. Mas ele não é através do mapa. Assim, não, ele é mapa de Fortaleza. É, foi uma entrevista que veio todo mundo. Por parece que é governamental, está tudo de juventude. É uma cidade que a gente tinha. Estava no escola tinha. Porque eu estava identificando uma coisa no escola tinha. Aí a gente jogou para o trabalho de universidade social, violenta, a gente vai cruzando os mapas. Bom, então, aí na parte de integração dos mapas, qual que é a crise da cruzar fronteiras, né? É você ter informações duplicadas ou... Né, é isso, eu tenho agora o mapa de Sobral e tem o mapa do Rio de Ceará. O ideal seria que o que está em Sobral aparecesse no mapa do Ceará e vice-versa. sem precisar ficar mantendo informação dos dois, porque senão você vai ter informação desatualizada de um e outro e tal. É, isso é uma encrenca. Isso não é simples. Existem alguns cenários possíveis. O pior cenário é a informação fica duplicada e aí o gestor do teatro tem que atualizar isso nos dois mapas para deixar de atualizar. Um outro cenário é se a gente integrasse todos os mapas com um mapa central. Na verdade, todos os mapas mandassem a informação para esse mapa central e todos os mapas lessem também desse mapa central. E aí você conseguiria ter a informação sincronizada. Qual é o problema disso? Quem vai confiar nesse mapa central? O governo, agora eu vou ficar dependente, o meu mapa vai ficar dependente do Ministério da Cultura, por exemplo, aí o Ministério da Cultura continua isso daí, eu me ferro aqui na conta, né? Você quebra um pouco da autonomia de cada pessoa. Um outro caminho, que é a tal da federação, é um caminho onde você tem isso realmente descentralizado. Você tem os mapas conversando entre si individualmente, então, numa rede. Então, quando eu subo uma informação aqui, esse mapa avisa os outros, ou quando eu estou aqui no mapa do governo, o mapa do governo sabe que existem o mapa de Sobral, o mapa de Fortaleza e o mapa de Chama todas as cidades. Então, sempre que ele vai ler, ele está consultando esses mapas menores, você precisa coisa nova ali e vice-versa. Então, eles não têm uma relação de hierarquia, tem uma relação de interdependência. Mas se algum deles sair do ar, o resto continua no ar. E isso somado ao ID integrado também, ao mesmo login para todo mundo, pô, isso fecha uma conta super legal, porque daí o gestor do teatro aqui pode depois pode dialogar com o Ministério, pode dialogar com o Estado, o município e tudo mais. Isso do ponto de vista de uma integração geográfica de instalações de mapas culturais que fazem a mesma coisa. Outro tipo de integração é uma integração entre plataformas distintas. Então, por exemplo, entre o Mapas e uma plataforma de eleição do Conselho, de gestão do Conselho Municipal de Cultura. Ou entre o Mapas e uma plataforma de consulta pública. Ou entre o Mapas e uma plataforma de contratação de artistas e tal. E aí são ou entre o Mapas e o blog, né? Que tem, que puxa informações. Então, existem esses dois níveis aí de integração. Então, essa integração territorial entre várias instalações de mapas, a gente está estudando tipo esse caminho da federação, que é esse caminho da descentralização total mesmo, que eu acho, viu, Rafa, Lucas, Renato, pessoal mais técnico, o Débora da sala, o Diego e tal, precisa conseguir alguma hora aí, meia hora, se sentar e falar sobre isso, assim, aproveitar que está comigo aqui, deixar essa oportunidade passar, porque é uma questão bem técnica, pelo menos entender quais são as dificuldades, quais são as coisas para. Porque senão a gente fica só uma coisa nossa, é difícil e não olha para o problema e. Então, acho que você tem que separar uma meia hora aí, sentar no canto e falar disso. É muito importante. E a integração entre plataformas diferentes, com blogs, com sites de conselho e tal, é uma coisa que está andando e está mais ou menos evoluindo. Então, por exemplo, aquilo que a gente já mostrou, né? A gente tem o site da SP Cultura aqui de São Paulo. Vou mostrar os shapes aqui, ó. Subprefeitos. E tem o site da Virada Cultural, que é um site do WordPress, fora de tudo, que lê as informações do Mapas. Está sendo lançado agora um tema de WordPress, que é um tema para um site de ajuda cultural. Vai ser fácil, você sobe, você escolhe qual opção de informação você quer puxar, e você consegue subir um site de revista de ajuda cultural, facinho, com informações que vêm do mapa. Então, vai poder usar em todas as cidades. Né? É, e aí, com essa coisa do ID, a gente quer poder também puxar para... Lá no Ministério, a gente vai usar isso. Vai ter a plataforma do Conselho Nacional de Cultural. Os conselheiros vão entrar, vai discutir as pautas e tal, não sei o quê. Que a ideia é que esse conselheiro seja um agente nas nossas bases de dados. E ele vai ganhar o seu conselheiro. E ele vai ter acesso daí à plataforma, que é outra plataforma fora, para fazer as coisas do conselho. É, e esse agente vai estar relacionado também com o Sali, que é a plataforma que tem todas as informações do sistema cultura. Vai saber que é o cara, vai ter a plataforma de consulta pública, enfim, fazer esse cruzamento em plataformas. Isso está andando. O que a gente tem de concreto hoje feito são essas integrações com WordPress, com sites fora do informativo, sites de revista, que puxam informação do site do Mapas. O Silvio trouxe uma demanda que é interessante, é relativamente simples de desenvolver, que é você ter um widget, um bloquinho, que você pode colocar em qualquer site WordPress, com uma agenda cultural, que eu defino os filtros e boto no meu blog uma caixinha com os eventos. Eu vou perguntar se não tem uma ideia para isso. Tem? Você tem uma ideia, gente. Oi? É? Ele fazer um widget para o WordPress que puxe eventos do mapa, que eu vou botar no meu blog. É. Do mapa de fazer uma vida. É, então. Só fazer. Só desenvolver. Tu vai ver isso aí, né? Vamos fazer? Quanto é que vale o trabalho aí? A gente falou esse técnico do Conselho, parece. Então a ideia é extrair dele. Eu acho que é o caminho que deveria tomar. Como? O caminho que deveria ser tomado para essa sua questão é: legal o tema que a gente fez no WordPress, com somos dados dos mapas, e extrair tudo dele super fácil. Deixar só a parte do admin, configuração, talvez um template do Python, que é um template que pode ser personalizado de alguma forma, não sabe como é isso. Mas dentro do Python já tem muita coisa que você pode utilizar para fazer esse caminho. Eu já tenho uma existência. É, não, o Rafa está dando um caminho de desenvolvimento para o desenvolvedor pegar e conseguir fazer isso com menos trabalho ainda. Já aproveitar o que a gente fez. E deixa implementar um tema ou implementar um vídeo de história? Não, não é implementar um tema, é retirar o tema, né? É. E fazer ser um vídeo. Ou seja, porque é mais fácil ainda de fazer. Mais fácil ainda do que os. Vamos fazer então? É, isso é legal. Tá na ProSex. Quando eu fiz essa força para a ProSex, pedi lá no ProSex e pedi uma cooperação. Eu não posso nem comer. A gente pode negociar o valor do contrato. Resolvendo por isso? O futuro do estudante pode ser melhor ainda. O tema do ministro poderia ter um cadastro, né? Certo? É isso, pessoal. A gente tem a divisão de ideal, mas a gente não tem só o que a gente falou. Então, o dado não está perfeito. Tem um botão que se filtrar o tabela dele só os espaços desse bairro. Consegue visualmente. Ou o tabela. Consegue fazer isso. Mas visualmente a gente não tem um dado, né? Ele sai de tabela. Mas olha, sai da tabela. Dá para exportar, se nós vamos ir lá exportar os dados. Talvez essa tabela ainda eles vão mexer nisso, que eu. Quer ter uma tabela com mais campos ali do que ele dá. Acho que por enquanto o que exporta não sai do osso. Né? Desse direito, cara. Acho que dá bom. Não sei. É. Mais fácil. Aí é uma tabela com isolamento, bairro, tal, longitude. Eu acho que vai tudo que você consegue incluir na gestão. Então. Sabe o que? Não, os campos feios, ó. estará fazendo aqui. Sim. Não, mas é. Rapaz, o teste aí, baixa essa tabela. Baixei, tá, tá baixando. Baixou. Mas isso aí é um algo complicado, se você for a conta não tem ainda o distrito. É uma tabela bem pequena, né? Tem muito mais informação. Só pedir para a tabela conseguir mais dados. A tabela que o edital extrai, extrai bem mais dados que isso. Extrai a gente, artigo, latitude, longitude, gênero, vai ver qual é. Não, mas não, parece besteira, mas a longitude vai ser muito importante exportar, se por acaso você quiser fazer um outro mapa, você vai ficar lá, já você sobe, você vai fazer um outro mapa, um bom mapa. Só para ver se eu entendi direito, a gente tem alguns estados, o estado do Ceará que vai implantar e já tem algumas prefeituras, São Paulo, provavelmente, Bahia. E o link também. Me parece que essa coisa da integração dos mapas com a possibilidade da federação não é algo tão difícil, porque assim, essa coisa da duplicidade, o cara tem que se cadastrar lá no mapa de Santo André, do São José, depois tem que se cadastrar de novo no mapa do estado. Com essa possibilidade da federação, por exemplo, quando São Paulo, quando o governo do estado implantar alguma coisa, ele poderia simplesmente ir lá, buscar as informações lá em São José, buscar as informações em São Paulo e buscar as informações em São José. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Quando o MINC fizer, o MINC vai. Se algum estado não tiver, mas naquele estado que é o município que tenha, ele vai lá e busca as informações em São José. Então, isso relativamente daria a integração dos mapas, passa por essa constituição da federação também. Sem hierarquia. A ideia seria priorizar municípios, sabe? Por exemplo, se em Santo André já tem, São José já tem, o cara vai querer fazer aqui em estado. Por isso, uma mensagem, uma galera que se cadastre no limite da cidade. Eu acho que, inclusive, o plano, as metas do plano, se sabe, é para fortalecer o município, passa, né? Isso tecnicamente não é trivial, tá? Isso é uma grande. Mas assim, isso talvez passe por etapas. Não sei, a gente não chegue nesse modelo tão rapidamente. Até porque também tem uma questão que não é só técnica, uma questão também de integração política, não é só assim, sem tu ver aquilo, tu ver de lá. Na hora que também existe um acordo político que vai ser feito, estudado, então que tem as suas peculiaridades. Eu quero dizer isso, mas aí, por exemplo, você, vamos lá no município, eu posso criar uma funcionalidade assim. Eu posso compartilhar as X informações que estão no mapa com outros membros da federação, entendeu? Eu posso criar isso, não posso? É isso que eu tinha pensado. Eu sirvo de autorização. Quem pode importar, subir os meus dados aqui? Quem é que pode? Eu vou lá e autorizo no meu mapa quem é que pode buscar as informações dele. A federação ela é uma rede de confiança, né? Quem qualquer um lá e consegue ver. Existe. Para entrar nessa rede é um acordo, entra, né? Uma coisa que não é aberta. É o que é isso que dela também. A questão da contabilidade, de estar roubando seus ideias. Você é autorizado com uma coisa, mas está aberto, ele está aberto. Mas os dados não estão aqui, infelizmente. O dado do cadastro, tudo bem nessa tabela que está em construção? Os dados que são sensíveis no CPF, a gente não faz o CPF, por exemplo. Tem alguns dados que são. A gente que diz quais dados ele quer compartilhar nisso. Não, na hora que você. É porque na minha percepção, por exemplo, dados visíveis, eles poderiam ser contados com qualquer pessoa. Ah, é isso. Você não teria que atualizar nada. Os dados vão se mover navegando aqui e vem na planilha. É isso. Outra pergunta, viu? Eu estava falando do MIG, me cadastrar no MIG do Ceará e o Ceará adere à plataforma do MIG. O meu dado já está lá no Ministério, né? Federal. Já adotado, falta mais um MIG para o Ceará. Essa é a ideia, essa é a ideia. Essa é a ideia. Que teoria. Essa é a ideia. Isso é o MIG, senhor. Enquanto isso não se torna realidade, teria alguma forma de a gente linkar os diferentes mapas? Porque eu sinto falta de entrar no meio mapa de um lugar e ter uma possibilidade de clicar em outros. Porque eu nem sei se existe, por exemplo, eu descobri que existiam mapas. Ah, tá, você tem uma ponte page assim com as instalações, né? É. Uma página do tipo Team que tivesse instalações e mapas trazes. Isso é uma decisão dos gestores, né? Dos mapas locais. Olha, vamos divulgar um para o outro. A parte de integração em mapas. Uma possibilidade. É um jeito melhor de fazer. Fazer uma página dentro. Peraí, o Nalazinho estava falando ali. Se eu tiver depois de integrar, né, todos os mapas. Mas vai ter que ter tipo alguns desses valores aí com a galera, porque se os pagados não querem muito customizar, consegue fazer isso tudo. Aí fica complicado a integração. É, então, justamente. Isso ela não é trivial. Esse é um dos motivos porque ela não é trivial. Aquela que ele definiu, tipo assim, vamos fazer um padrão. A base principal, assim, não é a base principal. É isso. Assim como a gente vai ter que criar um padrão de tipologia, então aqui. Tipos de espaços, tem uma lista aqui. O Tesauros. Para criar tipologia de espaços, metadados de teatro. Então, isso vai ter uma coisa que você gerida. E daí a gente vai lançar a versão 1.0 do padrão de mapeamento cultural do Brasil. Então, mesmo se for fazer um outro sistema, outra tecnologia e tal, pô, segue esse padrão de tipologia para você poder entrar nesse ciclo de mais dados. Do mesmo jeito, a gente vai criar esse padrão mínimo de dados, e é em cima desse padrão mínimo que a gente vai fazer essa federação. Então você pode, no seu mapa, adicionar coisas a mais, mas você tem que manter aquele padrão. É, e aí esse é um dos requisitos para você estar nessa rede. Para você estar nessa rede federada, você vai ter os benefícios dela, de trocar, receber informação, você tem que garantir que você vai manter de acordo com o padrão, tal, que é publicado, blá, blá, blá, blá, blá. Existe um lugar chamado Lattes que ajudou muito a integração dos portais das publicações digitais online. E ele, eu estava vendo o manual dele, e ele tem ele faz uma documentação bem detalhada de como ele fez essa integração, porque as universidades estavam criando seus portais internos, das coisas online. E aí, para ela se conversar, ele está criando exatamente o ponto de tesouro também. E aí, o Milax, eu acho que de cara está bem interessante para que eles pensassem essa questão da integração, olhar a documentação do Milax. Como é que escreve? Milax. Eu mando o seu nome. Manda no grupo. É, mano. E manda a documentação. Ah, beleza, falou já. Léo, bem interessante. Léo, só voltando para o negócio da marca do padrão, como é que se funciona do ponto de vista de conseguir algumas categorias? Você vai ter uma oportunidade de como se integra isso? Quer dizer, se você tem alguma possibilidade de criar algumas categorias específicas? Nome, lugar, foto e tal. Eu posso criar um metadado que é cor da parede. contra a parede não interessa no Brasil, interessa só para o meu revendedor. E aí esse dado. Ah, então importa, um dado a mais você tem, mas você está trabalhando com a categoria, você tem que ter as correspondências. Tem que ter correspondências. Você tem que ter pelo menos uma, tem que ser capturado pelo menos em uma das que são do padrão. Tem que você se dividir a um e tudo quanto vai fazer um também. O lucro, exatamente. Consegui até um exemplo já, sabe o Connect Dance? Tá, ele tá pronto já. Isso que aconteceu em São Paulo, eu montei uma ONG, eu acho que é uma S, sei, de dança. Associação de Dança de São Paulo, importante, uma Connect Dance. Simplesmente contrataram dois programadores, baixaram novos culturais, fizeram uma espaço de novos culturais. Como eles são programadores, têm a preocupação de fazer a coisa se trancada, com a mapa deles, vocês só pode se cadastrar pessoas de dança. Então você tem 20 categorias de dança ali, que quando for para o mapa de São Paulo, ou seja, aquelas 20 categorias é igual a dança em São Paulo. Então dança em salão, jazz, Zouk, blá blá, tudo em São Paulo é dança. Mas o mapa dele sempre. Mas ela não é dentro da aspectura, ele é integrado à aspectura, mas não é dentro. Ele subiu categoria dele. Ele está integrado ainda, né? Ele está com esse desejo já. É, né? Talvez para não matar outra vez. Só sua sugestão da falando da integração dos mapas antes da integração de fato. A gente já uma intenção de cultura agora do Beto. Tudo isso é diferente, assim, no final da integração. Só que você tem a cara da plataforma para indicar as situações que não tem. Obrigado, Elisa, para fechar isso na minha via mistério. A gente divulga, de repente, um mapa. Eu vou falar isso para você. Se você quer saber dessas mudanças, então, eu acho interessante ter esse levantamento, mas sempre vai ser, digamos, oficial, alterado, para que a estrutura base dele tenha um comum padrão de todos, para que a pessoa fique livre para expandir. Mas se ele se tornando na sua especificidade, não quebre o que é padrão, entendeu? Porque se ele vai receber o mapa, ele vai muito do jeito básico dele. E vai jogar as particularidades. Mas assim, tem que ter um cuidado. Isso é que eu estou achando um campo crítico aqui, que os outros são importantes, entendeu? Eu acho que vai ter que definir bem o que é que crítico, o que é vital no sistema para te bloquear, se não alterar. Assim como quando for levantar, agora vai ter um novo dado, vai ser importante, vai ser geral, ter esse canal de atualização, entendeu? Para todos os mapas integrarem essa nova mudança. Então, agora a gente discutiu de determinado campo, vai ser legal que tenha em todos os mapas. Então assim, ele no Ibu não veio com isso, mas agora vai ter, entendeu? A ideia é que isso seja revisto periodicamente. E aí lança a versão 2, um padrão. Exatamente, isso tem que ter essa determinação do padrão até pra gente não mexer e pegar o sistema diferente de vez, entendeu? É isso. Aí seria também beneficiar a ideia de voltar sempre todos, porque como nós vamos seguir na avaliação, a parte de integração, né? Porque você vai adicionar a atualização do mapa, aí a gente compartilha a informação para não ter problema de fim. Não, a ideia é que isso seja publicado oficialmente. Saia porcaria do Ministério da Cultura implementando o padrão, será revisto de 6 meses, vai ser publicado em tal lugar, versão 1.0. Aí saiam e dizem, ó, saiu, foi lançada a versão 1.2 depois da Conferência Nacional do Padrão. Entendeu? Comece um. A questão é chegar um pouco e se chama de um pouquinho mais engraçado. A gente tem uns tipos lá e ele vai criar um subtipo daquele tipo, depois sai o padrão dizendo que agora tem subtipo. Aí vai ter que sair filtrando, tem que amar do que, o que é caso, ligar os sinônimos que ela falou, entendeu? A gente cria uma coisa que é uma necessidade, todo mundo está mexendo com a mesma coisa, que é a cultura, a tendência é que uma hora um veja o mesmo problema que eu vivo, né? Isso já não tinha. Entendeu? Então vai chegar a hora que o governo vai ter que padronizar aquilo. Aí a gente nomeia de um jeito, nomeia de outro, nomeia de outro. Aí precisa desse documento oficial para completar a isso. A gente já tem um documento, inclusive, que a gente pode ter que chamar de avalente, que é das tipologias. A tipologia já tem. E a gestão desse controle que é uma pessoa. Gente, a gente tem programado uma saída às 7h30. tem um jantar aí. Nossa, é uma foto. Ah, saiu essa foto. A gente pode ir encerrando. Não sei se A primeira é, vocês, o chefe, a plataforma dialogando com os sistemas nos estados, assim, sem substituir. Porque me parece que todos têm o intuito de que no futuro se torne literatura, único e tudo mais, mas eu acho bem difícil. Ele bater um sistema de informação que já esteja funcionando no estado, entende? Eu acho que seria comprar uma briga que não é necessário. Sistema de escola já vai ter. Sistema de informação que está previsto no plano de futuro. É a gente. É isso. É isso. A gente transformar no nosso mapa. Isso, mas. Mas daí os dados construídos. Sim, o estado. Mas podem usar o mapa ou não, mas mapas é uma. Possibilidade, né? Facilitar a vida de quem quer fazer, já usa o mapa, tá pronto, já é pegado pro ministério, já tá tudo certo, sabe? E aí seria migrar, né? E tem alguma possibilidade de, assim como a gente consegue encontrar os dados da plataforma para o Excel, existe a possibilidade de fazer com a migração? Sim, não existe. Não. Assim, o usuário fazer isso, não. Ainda não. E assim, isso não é também muito recomendável pela experiência que a gente tem. Porque normalmente essas bases que você tem no Excel são bases que valem a pena ser revistas e vale a pena. Então, o interessante que é que o mapeamento vá sendo construído aos poucos, porque você já vai também delegando. Mesmo se forem os equipamentos da Secretaria de Cultura, ao cadastrar, você já delega, já passa pro gestor, já cadastra o gestor, já dá pro gestor ele completa, sabe? Você já vai distribuir, você garante que a informação vai ter um tempo de processar, mas depois ela vai estar mais consistente e, mais do que isso, ela já vai estar sob responsabilidade de quem realmente sabe dela e vai deixar atualizada. Você subir um monte de informação, vai estar incompleta, vai ter erro, ninguém vai passar para revisar de novo depois e vai. Lá. E aí vai aquela sensação de se olhar para o mapa e falar, nossa, tem muita coisa, mas esse mapa não é mais confiável, eu não tenho saco para filtrar de novo. Você só jogou um monte de lixo ali. Aqui no Ceará a gente fez essa importação, estamos lá depois, porque são dados confiáveis, mas tem um projeto de mapeamento que vai revisar. Então, é uma situação um pouco diferente. Abre um time no Ceará agora, vai lançar sábado, já vem 5 mil pontos. O cadastro de pontos de cultura tem lá um cadastro de 2 mil pontos, mas a ideia é também deixar ele de lado. Chamar todo mundo para se cadastrar, na hora que o cara botar você no PJ, vai consultar, já tem na base? Tem, daí puxa as informações e apresenta para o cara validar. Olha, a gente achou você na nossa base, vê se está certo aqui as coisas. Aí o cara vai validar, mas não vai importar tudo e deixar a idade de dar tudo certo. Esse é um caminho bacana. Mas foi a sua pergunta, porque a ideia do mapa foi justamente estar alinhado com as informações futuras, com as coisas futuras, e eles estão chegados. Acho que isso é porque a gente tem muita resistência em geral, principalmente nos setores relacionados à tecnologia. Bem, como é? Parabéns, gente. Obrigado.